Santos. Navio Pirata 67. Não, cara, no ano de patinete que já tá fora de moda. Olá, bocadeiros! Eu estou de volta. Eu, Pedro Falcão. Muito obrigado. Muito obrigado, estou de volta. Sobrevivi a 2 meses ensolarados e banhados na Gringolândia, banhados pelos oceanos pacíficos do Pacífico. E eu voltei mais esbelto. Não. Voltei mais bonito. Inteligente. Voltou a mesma coisa aqui. Tá. Então eu voltei a mesma coisa. Aê! Eu estou aqui neste navio. Que fazia tempo, né? Que a última vez. Aparentemente, a última vez que eu vi o navio pirata, ele foi um episódio especial do Daniel. Cara, isso foi a coisa mais. Foi a parada mais estranha do mundo que aconteceu quando eu acordei, tá ligado? Tipo, eu acordei atrasado pro podcast. E daí, tipo, falei, puta, né? Tinha marcado meio-dia com o Raoni lá em casa. Saí correndo assim, tal, daí entrei no táxi e tava. E ainda, tipo, meu, dormindo assim. Daí eu falei, mano, qual que é o de hoje, né? Vou ver se tem pergunta e tal. Daí, tipo, abri assim o celular, viu? Fui ver no Facebook. Hoje é especial do Daniel. Eu falei, o quê? que eu fiz, Daniel? Eu fui ler os comentários, tipo, galera, ah, feliz aniversário, Daniel. Tipo, é o meu aniversário, cara. É o seu médio aniversário, né? Tipo, cara, aniversário do, tipo, pré-aniversário. Pré-aniversário, é, proto-aniversário. O proto-aniversário. E falando em Raoni, o Raoni, ele está preso. A gente acorrentou ele nas catacumbas. Nossa, das masmorras dos quadrinhos para ele terminar uns projetos fodidos que estamos fazendo. Mas que vocês vão ficar muito, muito felizes de saber o que é, quando a gente puder anunciar. Mas a gente trouxe o glorioso, o único, inigualável... Dos mares orientais. Dos mares orientais, com os melhores cachinhos que eu já vi na minha vida inteira. Faz qualquer judeu... Ortodoxo ficar, tipo, mano, de cara. De cara. Ele que é Fernando, ele que é Mucioli, grande Capitão Mussa. Olá, senhoras e senhores, estamos de volta. Grande Lorde de calibre Lordal. Sim. Bem-vindo de volta, cara. Cara, é um prazer estar de volta depois de sei lá quanto tempo. Cara, literalmente faz as... Não faz um ano, eu acho. Eu acho que o último foi que você participou foi quando a gente gravou com o Marcola e com o Bueno. Exatamente, foram Amigos do Fórum. Isso. O especial Amigos do foi Fórum. Foi um especial que a gente fez um convescote. Um grande convescote entre ex-membros do Kotaku. Exato. Mas sim, exato. É um prazer estar aqui na presença desse barco tão bonito. Que bom, né? Você. Eu não diria que o Falcão voltou igual... Estados Unidos, eu diria que ele voltou mais livre, né? Liberdade, mas, né? Mas é verdade, cara. Eu voltei, mas toda vez que eu acordo de manhã, eu olho para os céus e passo uma águia atrás de mim. Uma águia, cara. Careca. Exato. Você acorda com uma águia na sua janela. Exato, olhando para mim e falando... Liberdade! Democracia! E ela falou, tá ligado? Exatamente o que acontece todos os dias, assim. Eu já pedi para eles matarem essa maldita filha da puta que ela fica cagando na minha janela. Cara, imagina o tamanho de um cocô de águia careca, cara. Deve ser tipo um cocôzaço, assim. E tipo, não é nenhum cocô, é uma majestoso cocô. O majestoso cocô com cheiro de liberdade, cara. Sabe o que é engraçado? É que, mano, sabe o que é foda dos Estados Unidos, cara? Sabe o que é foda dos Estados Unidos? Cara, tudo deles, todos os clichês possíveis. É tudo verdade, deles, né? É tudo verdade, tá lá, cara. É tudo verdade. Isso, né? Que é o mais bizarro, assim. E eles adoram esses clichês. O que faz parte da, tipo, da identidade deles. Cara, tá um bagulho muito bizarro. Eu fui pra Las Vegas em abril. Uh-huh. E aí você vê, cara, aqueles malucos. Gordão, de boné, com a copão de breja do lado. Sim. Na máquina, no slot machine, mano, às 9 da manhã, tá ligado? É true, velho. É tipo, caralho, sim, América. América, velho. Não, então, exatamente, cara. E, tipo, foi como isso. Eles ficam daquele tamanho, cara? Cara, tipo, é um puta então, investimento, não, cara. Não, mas posso falar, não é, cara. É fácil, então, velho. Não é. É fácil, porque onde você olha, tipo assim... Cara, teve um momento que eu falei, que eu tava na casa do meu irmão lá, e eu falei, mano, eu preciso, de algum jeito, ir em todos esses fast foods. Eu preciso, tipo, eu não vou mais nessa porra de novo. Total. Eu preciso ir lá. Sim. Aí eu comecei a ir em um por dia. Cara, no final da minha viagem eu não tinha terminado ainda, cara. Cara, mas é surreal mesmo, cara. É tipo, realmente tem muito, muito, muito, não, muito, muito fast food. A última vez que eu fui pra lá, cara, tipo, eu fiquei embasbacado com a quantidade de refrigerante diferente que ele tem lá. E os tamanhos. Aí daí, tipo, no... Tem aquela máquina que você aperta que tem, tipo, todos os refrigerantes. Não, tipo, é muito refrigerante. Daí eu falei assim, bom, beleza, cada dia eu vou beber... um refri diferente aqui. E foi meio que isso. Acabou, tipo, não tinha bebido todos. Tá exatamente, ligado? Exatamente. É assim que funciona. E é bizarro que quando eu fui lá pela primeira vez em 2010, a gente chegou, a gente foi cobrir o E3 com a galera da Play TV na época e tal. É, e a gente foi no Walmart comprar suprimentos pra gente comer no hotel, né? Uhum. E, cara, é tudo tipo... Você não compra uma garrafa de leite, você compra um galão. É. Você não compra um pacote de bolacha, você compra um engradado. É, a galera consome muito, né? E digo mais, é barato. É tipo, mano, lojas de 99 centavos, cara. Sim, cara. É surreal. É surreal. No dia que eu cheguei, eu fui numa dessas lojas de 99 centavos. E aí eu falei assim, pô, a gente vai ter o primeiro 4 de julho que eu vou passar aqui, nossa, tá ligado? Caralho. Pois é. Aí eu fui falar assim, já sei, eu vou ver se tem algumas coisinhas, umas bandeiras e tudo mais. Cara, não é que eles têm umas bandeiras, eles têm uma seção chamada América. Que você entra e tem penduricalhos escrito USA e uns cifrões, tá ligado? Por que você não comprou uns bling? Eu comprei uns desses. É uns bling patriota, tá ligado? Aí eu botei, é que ficou lá, é tudo podre, uns negócios de... Aí eu botei e, tipo, tirei várias fotos, assim, eu tipo, cara, eu vi, eu sou o Capitão América mesmo, cara. Eu sou o trazendo a democracia para todos os lados. Cara, eu acho demais que eles impressionante isso, cara. Eles têm uma habilidade surreal de fritar coisas, cara. Sim, qualquer eles coisa. Eles fritam tudo. Eu lembro qualquer uma vez coisa. Que, tipo, quando eu fui pra lá, a gente foi comer um bagulho assim tal, e daí eu lembro, bom, beleza, eu pedi uma porção, né? E daí, tipo, não tinha uma porção simples, tá ligado? Ou era uma porção de batata frita com frango frito, ou batata frita com onion rings, ou os três juntos. Sim. Ou, tipo, não tinha, tipo, só um daqueles. Sim. Era uma combinação dos três de alguma maneira. Ali eu falei, como é que eu vou fazer isso? Cara, tipo, o Arara, um camarada sim, meu... Sim, grande, eu trombei ele em Las Vegas. Lá no Evo, né? Uh-huh. Então, ele tava lá no Evo com outro camarada nosso, o Revolta. Também trombei ele. É, e, cara, eles acharam um lugar que vendia... Oreos e Twinkies deep fried. Nossa. Caralho. Por tipo 50 centavos, tá ligado? Caralho. Bagulho é de... Sabe? Entendeu? É outro isso, nível, é outro entendeu? Nível. Bagulho é outro nível. É outro nível, cara. É outro nível. Tem uma casa de donuts muito famosa lá, hipster pelo menos. É muito lá na Califórnia, lá em Los Angeles. Que foi a primeira coisa que eu cheguei, tava muito empolgado. Tipo, América! Me leve para lugares americanos! Uhum. E aí eles me pegaram no aeroporto e a gente foi direto, tipo, de manhã, assim, pegar uns donuts, pegar umas caixas de donuts. E aí, assim, a gente... Aqui também tem uns negócios de donuts e tal, mas uma caixa de donut, tipo, você deixa o seu salário lá. Você paga 60 conto pra pegar uma caixa de donut. Mano, lá era, tipo, pague 5 dólares, enche uma caixa de 12. Caralho, velho. Sabe? Por isso que eu falo que é fácil ser gordo lá. Porque é 5 dólares, cara. E não é nem, tipo, tudo bem. Você pode falar, não, porque o dólar tá caro, não sei o quê. Mas a percepção mesmo de valor deles é exato. 5 reais, 5 dólares, 5 reais. Reais, é a percepção de valor que eles têm. Exatamente. Então é muito barato, cara. Sim, é muito barato. Muito barato, cara. E aí e tinha todos os tipos, cara. Eu finalmente comi um donut de bacon e é maravilhoso, nossa, cara. Nossa, eu não comi não, cara. Cara, é muito bom, velho. Eu acredito, eu boto uma fé, cara. Eles realmente fazem aquilo por uma razão, cara. O bagulho é... Porque, não, tipo, porque o bacon não é doce, entendeu? Então você come o negócio e aí, tipo, você fala, nossa, isso é estranho. Você fala, uou, como esses sabores estão casando perfeitamente na minha boca? Aí você abre e tem um matrimônio maravilhoso entre doces e salgados. Os americanos são bons em quatro coisas, cara. Matar, comprar, vender e ficar gordo. Cara. Surreal, cara. Surreal. Exatamente, cara. Cara. Tudo isso é democracia. É democracia, num grande pacote chamado democracia. Democracia, tá ligado? Mas é surreal, cara. E é bizarro porque... Não sei se você ouviu essa história aqui lá em Las Vegas. Assim, é um putazada de seco, um clima de bosta no meio do deserto, não sei o quê. Só que dentro dos hotéis, dos cassinos dos hotéis, é tudo climatizado, não sei o quê. E aí me contaram que pra galera não ficar com sono, jogando pra eles jogarem mais, eles bombeiam mais oxigênio no ar-condicionado. Sério? Pra você ficar mais tempo acordado. Mano, sério, faz sentido isso, cara. Em Las Vegas eu não tinha sono nunca, cara. Então, quando você tá dentro... Que assim, cada hotel tem um cassino dentro, necessariamente. Sim. E é tudo grandão e tal, não sei o quê. E aí eles fazem o ar-condicionado especificamente com mais oxigênio... pro seu sangue bombear mais e você Entendi. Ficar mais tempo acordado. Não, cara. Uma coisa que eu sei que é true é, se você joga nos slot machines lá, você ganha. Você chega um garçom pra você, você gostaria de alguma bebida? Fala, não quero nada. Não, mas é de graça. Então, tipo, dependendo, eles sabem sempre o quanto que você tá ganhando, quanto que você tá jogando, pra continuar, manter você lá, eles te dão bebida de graça, cara. É tipo, é um grande jogo psicológico, né? Não, e o que é louco também de Las Vegas é que, ao contrário de todos o resto dos Estados Unidos, você pode fumar e beber onde você bem entender. É lógico, eles acham que eles vão deixar você... Você acha que eles vão tirar aquelas tia véia fumando 5 quilos de cigarro? Fumar aí. Fuma aí, velho. Foda-se, mano. Foda-se. E muita... Mano, e brejas onde você quiser. O que é muito estranho, né? Porque, tipo, você chega lá naquela mentalidade americana presbiteriana de, tipo, não podemos... Não, beber não, só num saquinho marrom, porque ninguém sabe que isso é álcool e não influencia a sociedade, sabe? Porque de fato, essa é a lei, né? Isso sim, é engraçado. Sim. É. A lei não é tipo, você não pode beber, é você não pode mostrar que está bebendo em público. Sim, tem uma diferença gritante, sim, né? Sim. E tipo, e porque é isso, é tipo, é uma lei moralista, tipo, você não pode mostrar que está bebendo pros outros. E só que lá foda-se religião, caralho, foda-se moral. É que Las Vegas é a cidade Las Vegas, baby. Feita por mafiosos no meio do deserto. Exatamente. É, exatamente. Uma coisa que a gente tava conversando lá em Las Vegas é que lá é meio que, tipo, Salvador, aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, Las Vegas é o lugar onde os americanos quadradões, presbiterianos e, enfim, vão pra surtar. Tipo, eles vão lá, eles são turistas mesmo. Tipo, os caras vão lá, tipo, pra beber, encher a cara e jogar, gastar dinheiro, foda-se. Aí eles voltam pra vidinha moralista deles, onde eles moram, né? Tanto que é muito engraçado que todo americano que eu conheci lá, que eu falava, então fui pra Las Vegas, né? Oh, did you like Vegas, right? Oh, you like Vegas. Vegas is awesome. E eu, tipo... É da hora e tal, mas você, quando você vai já com esse mindset de tipo, mano, eu já uso drogas e bebo e passo um monte de bosta normalmente na vida, em São Paulo, Vegas é praticamente uma terça-feira, sabe? E aí você olha e fala assim, mano, eu entendi qual que é o lance dos caras, sabe? Tipo, é isso, é muito tipo, vidinha regrada, não é nem tipo regrada, é tipo... É muito bizarro, né? É tipo, mano, eu posso... Isso daqui é o que Deus me deu e o meu país me dá. Sim. E agora eu vou aproveitar aqui, sabe? E tipo... agora eu vou aqui de noite cruzar a fronteira e ir pra Tijuana, então, tá ligado? Exato. E aí, muito engraçado desses negócios de Tijuana, que pros caras é tipo, não, estamos aqui, é tudo bonito e tudo mais. Você atravessa pra Tijuana, é tipo, mano, moca baixa, tudo suja, tudo pesado, os tiozinhos vendendo dog, vendendo os fones de ouvido. Pô, ficou pros negócios aqui e tal. E os americanos ficam, tipo, mano, muito assustado, como se eles estivessem numa zona de guerra, tá ligado? Eu falo, não, mano, é só... Afeganistão, de repente, tá ligado? Ô, Pedro, não vai lá conversar, cara, se você atravessar a rua, mano, a gente não é responsável mais por você. Era tipo esquema de casa, tá? É a esquema que eu morava, tá vendo? Aquele cara, a cara do meu vizinho, mano. É aquele tiozinho ali, ó, vendendo os negócios, é a cara do meu vizinho. É por isso que eu falo, velho, por isso que eu falo, que eu ainda bato na mesma tecla há anos, cara. Há anos. Que a gente deveria pegar... Argentina, jogar lá pro México e trazer o México pra cá, cara. Ia ser muito mais legal. Eles são os nossos brothers, cara. Eles são os nossos brothers, cara. Eles são muito espiritualmente irmãos nossos, cara. Tipo, eles têm tudo a ver com o Brasil, cara. Não, assim, eu até admito que tinha uns caras, uns ticos ali, tá ligado? Que olhavam e falavam assim, cara, você fica de boa, né? Eu não vou chegar muito perto daquele cara, tá ligado? Mas assim que eu chegava, entrava, ficava olhando nas lojinhas e os caras tudo apavorado comendo taco assim na esquina. Onde o Pedro tá indo? E aí eu ia comer uns negócios e tal, no supermercadinho e tal, pra ver, sabe, porque é isso que é da hora, você vai pra porra do México, cara, você vai olhar umas paradas da hora, assim, tipo, vamos ver o que tem lá. E aí você entrava lá, e aí tipo, aí obviamente eles ficavam curiosos com você, falavam, mano, quem que é esse latino, quem que é esse cara, ele não é gringo, ele parece gringo, latino, mas não parece latino, latino, parece branco. Exato, e quem que é esse cara, eu falo, não, porque eu sou brasileiro, tal. Brasileiro, tal, já teve um traficante me abraçar lá, e aí, mano, como é que tá lá, futebol, né, pô, da hora. Caralho. Era sempre assim, tá ligado? Pô, tipo, você comprou uns bootleg bizarro lá, cara, de coisa? Tinha, cara, eu juro que tinha. Tinha, sabe que nem tem os CDs pirata, tudo tipo de banda e tudo mais, cara, eu queria muito, só que lá é muito proibido, norte do México é muito proibido esses negócios de narco corrido. É que é muito perto dos Estados Unidos. Não pode ficar brincando. Lá, America is looking over. De olho ali na maior. Exatamente, looking over the shoulder. A minha experiência com o México, assim, porque quando eu fui pra Las Vegas, eu fui pelo México, né? E aí é engraçado porque, tipo, Você passa pela imigração e as abuelas não dão uma merda pra você, assim, tipo, elas, tipo, carimam seu bagulho e nem olham na tua cara, tá? Tipo, não, passa aí, foda-se, tá ligado? Uma trocando ideia com a outra da imigração e, tipo, ah, não, beleza, tá carimbando, aí é por ali e tá, tal, beleza, tá ligado? Tipo, blá, blá, blá, blá, blá. Tipo, elas não dão uma foda, assim. É, não, tanto que pra entrar, eu achei muito engraçado que pra entrar no México, eu tava mó preocupado, eu falei, mano, eu não tenho visto mexicano, só tô com um americano, mas falaram que tá tudo bem, não tem problema, mas, né, puta, como é que vai ser esse esquema e tal, né? Aí, eis que a gente vai, desce do táxi em San Diego pra ir, porque é tipo, você pega um táxi de San Diego pra ir pra Tijuana. É ridículo, mas é verdade. Aí você desce do táxi, assim, você anda um pouquinho, entra num túnel, de repente você olha, assim, tá escrito assim, ó, México. E embaixo tem umas catracas, cara. Tipo catraca de busão. Osasco. Osasco, exato. Juro que a entrada de Osasco, a limite de Osasco pra São Paulo é mais glamouroso que isso. Tá escrito só México. Você passa numa catraca, ninguém fala com você, ninguém vê te. Você passou, parabéns, você está no México, sabe? Os Osasco pelo menos tem a ponte. Exato, né? Tem a ponte, né? A ponte metálica e tal. Lá não, mano, é só isso, cara. Pra voltar é outro esquema. É. Principalmente se você for mexicano, você não entra. Aí você não volta nem a pau. Você não volta nem a pau. Deve ser horrível. É horrível. Cara. Mas, tipo, cara, eu fiquei muito chocado com isso. Eu falei, cara, que fita, cara. Tipo, que é tão desbalanceado assim o negócio. Mas, sabe sobre esses negócios de mexicanos e tal, uma coisa que eu achei muito engraçado foi que eu tinha muito tempo livre lá, de noite pra fazer as coisas e tudo, que no Brasil já não tinha mais, por conta da diferença de horário, não tinha mais nada, acabava um trampo no Brasil lá, tipo, às 4 horas da tarde não tinha mais ninguém trabalhando. Né? Então eu tinha muito tempo livre pra ficar vendo um monte de coisa diferente e tal. E aí, eu conheci um monte de gente que, eu sempre, toda vez que eu falava que eu era brasileiro, a reação era sempre meio bizarra, dependendo da etnia da pessoa, entendeu? Então, se a pessoa era, tipo, americano branco, era sempre, tipo, mas você não parece brasileiro, sabe, assim? E quando eu falava com um mexicano, era sempre, tipo, poxa, mas você não parece latina, tá ligado? Então, era sempre... É impressionante que, assim, não falando que... Tadinho do homem branco brasileiro, mas assim, é muito pelo contrário, mas é muito engraçado que nos Estados Unidos, a gente que é tipo brasileiro branco, é basicamente, a gente não é latino, porque a gente é branco demais pra ser latino, e a gente é latino demais pra ser branco, tá ligado? Cara, isso é uma coisa que me marcou muito quando eu fui pra Nova York um tempo atrás, que a gente tava com um guia brasileiro que mora lá, né? Pode crer. E a gente conversando, tava na van, trocando ideia, todo mundo falando de esportes, né? Ah, porque beisebol, não sei o quê, basquete, blá, blá, blá, blá. Aí ele falou que gostava de hockey, né? Aí alguém da nossa galera comentou, porra, hockey, puto esporte de branco, né? Não sei o quê. Aí o cara falou, não, cara. Sempre tem um. Não, cara, aqui eu sou latino, aqui eu não sou branco, não, branco tá ligado? Não, cara. Exatamente. Os americanos não vão te considerar branco. Não, você nunca. Você é tipo... Você é quase mexicano. Exatamente, assim. Tipo, se você não tivesse... É engraçado que assim, os caras... a percepção da coisa é muito engraçada mesmo, porque, tipo, eu tenho o meu sotaque até com os anos, por eu ter morado no Canadá e tudo mais, o meu sotaque dá pra enganar quase, assim, que não é estrangeiro, sabe? Tipo, de vez em quando dá pra enganar. Então, às vezes, eu tava levando na conversa e os caras achavam só que eu era, tipo, filho de imigrante, mas eu era americano mesmo, entendeu? Então, quando os latinos que me escutavam, eles falavam, nossa, o seu inglês é muito bom. Esse era o tipo adjetivo que eles usavam, tipo, nossa, o seu inglês é muito bom. Enquanto que os americanos falavam, nossa, você quase consegue enganar com o seu inglês. Era essa a diferença. Era essa a diferença. É quase um de nós, cara. Exatamente, exatamente, sabe? Tipo, enquanto os mexicanos estavam falando, porra, cara, você é quase um deles, eles estavam falando, você é quase um de nós. É muito engraçado isso, cara. A percepção, né, das coisas é muito engraçada. Você ir pra outro país muda a sua percepção... Muito, cara. De quem você é. E dos conflitos sociais no qual a gente tá inserido sempre. Exato, exato. Porque o mesmo com certeza acontece aqui, só que a gente não consegue enxergar tão claramente, sabe? Tipo, de certa forma, com nossos grupos sociais, sabe? Isso é engraçado também que acontece no Japão. Porque você é estrangeiro enquanto turista... O tratamento é um. Enquanto morador e trabalhador, o tratamento é outro, tá ligado? Aí você começa a sentir um pouco de preconceito. Exatamente. Que a galera, tipo, não te gosta tanto assim de você quanto você acha que elas gostam de você, tá ligado? É muito foda, cara. É bem surreal. Mas isso que é legal, né, cara? Dar umas viajadas. Não, é ótimo pra você abrir a cabeça, assim, cara. É ótimo. É muito bom. Mas é, cara, e porra, lá, Estados Unidos, né, cara? Porra, vi a gloriosa E3, né, cara? É, pô, e aí, cara? Claro. Porra, cara, E3 é muito legal, velho. É legal, né? A E3 é muito legal, cara. Eu entendo, eu ficava meio zoando, assim, os nossos colegas jornalistas que, tipo... iam pra lá e ficavam, não, mano, nossa, mas agora eu tenho que ir todo ano e tal. E eles realmente tentavam ir todo ano e tal. Eu falava, ah, mano, vai grandes bosta, vai, videogame, a gente sabe, sabe, a gente sabe como é que funciona. Cara, não dá, mano, você tem que ir todo ano, porque é muito divertido, o rolê é muito da hora, tá todo mundo lá, você sai todo dia pra beber, e todo dia tem uma festa diferente, é muito da hora, cara. E jogos, né, cara, são todos os jogos em primeira mão, é tipo aquilo que a gente tava conversando ontem, né, que ontem, que pra quem não sabe... é, pois é. Pra quem não sabe, ontem eu tava aqui, a gente tava conversando, combinamos, essa semana, começo dessa semana, a gente combinou que horas que a gente ia fazer o podcast, que o dia e tal, e aí, quarta-feira, 11 horas da manhã, toca o interfone aqui de casa, né. Falei, ué, sério? Engraçado e tal, fui lá, atendi... Fernando tá aqui. Fernando? Sério, cara? Fernando? Fernando? Mas assim, Fernando? É, Fernando tá aqui. Pergunta qual é o sobrenome dele. Aí eu ouvi ele falando a voz do Mussa, assim, pelo interfone. Eu falei, cara, não, beleza, sobe, sobe. Aí o Mussa tava subindo, eu já mandei no Twitter. Gente, o Mussa não sabe, mas ele veio gravar o podcast no dia errado. Ele ainda não sabe, ele vai descobrir daqui a pouco. Vamos acompanhar. E enfim, aí o Mussa veio ontem aqui, mas a gente aproveitou e ficou conversando. E uma coisa que eu achei fenomenal da E3 foi que a gente já recebe muita coisa pronta pela indústria ser, né, americana, em grande parte a indústria dos videogames vir dos Estados Unidos. A gente já recebe muita coisa pronta mesmo, né? Já é de tipo, ah, esse que é o jogo, assim que vai ser e tal, e acabou, sabe? A gente... quase não tem previews direito, sabe, esse tipo de coisa. Mas lá tudo tá num nível muito pouco avançado do desenvolvimento de um jogo. Tá tudo sempre no começo de um jogo, assim. Então, não que esteja mais mal feito, mas tá tudo, dá pra ver mais o esqueleto por trás das coisas, sabe? Assim, tipo, tá tudo em alfa, né? Tipo, dá pra perceber muito mais facilmente isso, assim. E foi muito engraçado que aí que você fala, porra, cara, essa perspectiva é muito fundamental para um jornalista, porque você consegue, se você já está acostumado com algumas coisas da indústria, você consegue prever situações muito mais facilmente. Como ontem a gente estava falando, que é o caso, por exemplo, do Battlefront. O Battlefront ainda precisa de... uma das duas coisas, a partir do momento que eu joguei ele, na hora eu saquei... uma das duas coisas vai acontecer com ele. Ou um, ele vai atrasar, e a gente só vai poder jogar ele depois, porque ele ainda está muito cru. Ou eles vão soltar essa porra de qualquer jeito, e todo mundo vai odiar. Vai ser zoadíssimo. Mas isso é uma coisa que é difícil de você inferir se você não, de fato, você não tá próximo da coisa, tá ligado? Aqui, a gente nunca ia conseguir ver isso. Com certeza. Nunca ia conseguir ver uma coisa dessa. Porque já ia vir um outro modelo, uma outra situação, com aquele aquela pacote de mídia já todo, sabe? Tipo, em volta de campanha e blá, blá, blá. Você não consegue ver tudo isso. Lá é mais fácil. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Falei, porra, por isso que a E3 é tão importante. Realmente, aqui é o centro da parada. É tipo, quando eles realmente se juntam, a partir daqui que as coisas, o ano de games realmente começa, sabe? Tipo, ali é tipo, mano, a festa mesmo é uma celebração de tipo, é o ano novo dos games. Sim. É o ano novo dos games, assim. Então, isso eu achei fenomenal, cara. Isso eu achei fenomenal, assim. E sem contar que você encontra, se você tá andando, de repente você encontra os caras, tá ligado? Tipo, caralho, mano, é o cara do Giant Bomb ali, caralho, mano, é o Phil Fish, mano, caralho, sei lá, isso vai passando, e é sempre... É bem tipo, surreal, né? Isso é bem surreal, assim, é tipo... É bem surreal. Nossa, olha aquele cara, da, tipo, sei lá, o Phil Spencer, tipo, eu tava pegando um café, trombei, assim, eu falei, oh, desculpa, eu olhei, era o Phil Spencer, sabe, assim... Sim, tipo, caralho. Você tropeça em celebridades, né? Sabe, tipo, cara, como assim? Tipo, olha o cara da porra da PlayStation, que anunciou os negócios lá, indie e tudo, aqueles joclinhos lá... Pô, caralho, mano, isso é muito estranho, essa parte é muito estranha, e eu, assim, eu não tenho o costume de ser muito, de ter esse negócio meio starstruck, assim, tipo, sei lá, já entrevistei gente de música, uns caras que eu sempre curti e tal, e nunca foi um negócio meio de, tipo, ah, os caras, sabe, mas com games foi, cara, com games eu ficava meio impressionadinho, assim, tipo, será que eu vou falar com o cara, ah, acho que eu vou lá tirar uma foto. Não, não, eu sou um profissional, não posso fazer, ah, foda-se, eu vou lá tirar foto. É foda, é difícil, né? É difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Mas é muito divertido, né? É muito divertido. É cansativo pra caralho, assim, mas é muito divertido. É muito cansativo, porque, tipo, é realmente, tipo, ah, beleza, você tem uma reunião aqui, ó, no South Hall, stand 65. Beleza, né? Você vai lá e tal. Ó, agora a sua próxima é em 10 minutos. E você tem que ir pro East Hall e é tipo, sei lá o quê. Você fala, beleza, né? Não, cara. Do South Hall pro East Hall é pelo menos 10 minutos de caminhada. Cara, tipo, é uma caminhadinha, cara. É, tipo, muito, muito, muito. E tipo, muito, não muito tem grande. Atalho, não tem não, túnel, não tem elevador, porra nenhuma. Não, é o mesmo. É tipo, é andar o mais corredor. Rápido que você consegue. Mas agora leva, tipo, os métodos alternativos de locomoção. Sim, tipo, skate, sim. Tá? Agora tá bombando um. Não, não um skate, porque lá não é, tipo, o escritório da Red Bull, né? Sim, claro. Mas, mas o que eles têm. É, do lado de fora tem muito Segway, tem. E tem gente, tipo, tem claro. Segway pra alugar, assim, na porta. Ah, é? Mas você não pode entrar no evento com o Segway. Porém, dentro do evento, você pode andar, tem agora um mini Segway. Que você que não tem uma haste, que ele é só um... Ah, cheguei a ver já. É só um negócio pequenininho, assim, tá ligado? É, que é, tipo, só pros seus pés mesmo, assim. Você fica, tipo, só... E todo mundo tem um desse agora, cara. Várias pessoas têm um desse agora. Cara, é porque chega no fim da feira, suas pernas não existem mais, né, cara? É bizarro. É, bizarro. Não, bem que você falou, cara. Fala, vai com tênis mais confortável. Tipo, eu fui mesmo assim... doeu, sabe? Não, é foda, cara. Você anda pra caralho. Mas, tinha uns caras nos 90 de patins lá, tá ligado? Nossa. Não. Infelizmente não, cara. Porra. Infelizmente não, cara. Tem projeto, né? Próximo evento leva os patins, já, né? Já tô, agora que você falou, sabe o que eu vou levar? Não, cara, sabe o que eu vou levar? Aquele de criança que é tipo um tênis que tem uma rodinha embaixo. Nossa! Aí ficou andando... Vai ver se não... Se pô, não é. Mas de rollerblade é sem graça. De rola com... Você imagina, cara, uma fileira de jornalistas andando de patins, tipo, que nem aqueles filmes, assim, tipo... Cara, ia ser animal, cara. Ia ser o melhor bagulho. Muito bom, ia cara. Ia ser louco demais, cara. É, pô, encontrei grande Totilo, Stephen Totilo, editor chefe. Totileira, né? Grande e, cara, sabe qual foi? Eu tive um acesso de riso quando eu vi ele. Porque ele tem aquela cara careca meio, tipo, ameaçador escrotão, mas ele é um anão. Ele é minúsculo, ele né, é minúsculo, cara? Ele é, tipo, muito pequenininho. Assim, nada contra os anões, não é isso que eu tô falando. Mas, assim, é porque ele era muito... Ele parecia ser uma figura, tipo, gigante. Ele parece, assim. Tipo, um mini crack, assim, ele né, ele parece cara? Um mini crack, velho. Ele é pequenininho. Eu olhei pra ele, eu, tipo... Caralho, esse cara aqui, mano. Vai se fuder, Totinho, caralho, da puta. Mas achei muito engraçado isso também, ver os jornalistas, os brother, tudo e tal, que você fala, nossa, eu traduzi muito texto daquele cara ali, sabe? Tipo, isso, aí você vai falar com os caras e os caras não dão a mínima. Eles estão cagando pra você. Oh, cool, ok. E vira as costas e vai embora. Meio cuzão, né? Vai se fuder, seus otários. Seu latino de brasileiro de merda. Exatamente. Tá poluindo meu oxigênio. Roubando nossos empregos. E nossas mulheres. É foda, cara. Mas foi muito divertido. Depois do E3 eu fui pro Evo. Que esse foi tipo, nossa, né, cara? Que da hora que é o Evo, assim. Eu só posso imaginar o quanto é ver o Evo ao vivo, cara. Bagulhão, cara, nossa, assim, a única coisa que eu acho engraçado do Evo só é que nada pode preparar você para o cheiro de Buffalo Wings que se espalha pelo aquele salão, os salões do Evo, assim. Uhum. Porque, tipo, os caras enfiam a cara em frango frito e naquela. E eles, ali, principalmente ali, tipo. Na costa oeste, eles adoram aquela porra daquela Buffalo Wings, tipo, aquela que é basicamente a nossa pimenta de mesa. Sim, sim, sim, sim. Só que em vez de eles encharcam, dar uma né? pitadinha na pimenta, eles enfiam num balde aquilo e fica tipo molhado aqui com cheiro de vinagre, assim, sabe? É muito desconfortável, assim. Mas cara, o Evo é uma coisa maravilhosa, cara. Porque, bom, primeiro assim, que todos os jogadores ficam rodando mesmo, né? Eles, tipo, não ficam... Tipo, você pode ir lá conversar com qualquer um, você, tipo, é sussa, eles conversam com você um tempão, tal. E é milhares e milhares de pessoas. E pra onde você olha, pra onde tem uma tomada, tem alguém jogando alguma coisa, basicamente. A galera leva TV, leva console. Tipo, você vê a galera andando assim, ó, debaixo do braço, uma tela, e o outro, enquanto o outro brother tá levando o console, e aí o outro, tipo, brother tá levando, tipo, na mochila, os controles, os cabos e tudo mais. Aí você vai andando, aí eles olham assim, ah, tá, só que eles estão conversando ali, eles param do nada, assim, no meio do corredor, encontra uma tomada, liga as coisas assim, começa a jogar, tá ligado? Hora, tipo, do nada, assim, do absolutamente nada. E muito smash, muito smash. Smash. Meu Deus, quanto smasheiro, filho da puta. Meu, foda, cara, né? Tem muito smash, muito, muito smash. É, e ainda muito melee, o que é meio triste, tá ligado? Essa é a parte triste. Galera, vai demorar pra superar o melee um pouco, vai, assim. Vai demorar, cara. Mas tem muito, muito smash. Mas é muito legal, cara. Todo mundo jogando várias coisas. Como se diz, stands de tipo de caras fazendo fighting stick customizado e tudo. Tipo, mano, é muito, muito legal, cara. Muito que legal. E tipo, todo mundo tá sempre feliz o tempo todo. Isso, né? Que eu acho louco, assim. Tinha uma vibe meio de festa, assim. Tá todo mundo. Você olha pra cara de todo mundo, tá todo mundo, tipo, sempre alegrão. É como se fosse um fliperama on steroids, né? Cara, é exatamente isso, cara. Tipo, fliperama é um bagulho muito legal, não, tá ligado? Mas assim, eu acho que isso não poderia acontecer em qualquer outra cidade que não fosse Las Vegas, porque é potencializado pelo lance de, tipo, você tá no cassino e o seu hotel é o mesmo pico onde tá rolando o Evo. Então, porque você fica o tempo todo indo e descendo e, tipo, e todo mundo, você encontra todo mundo do Evo por Las Vegas, andando por Las Vegas e pelos cassinos e tal. E aí você fica, tipo, é muito doido que, tipo, assim, tem muita festa o tempo todo. Tem muito, tipo, ah, os caras vão se reunir no quarto tal pra jogar sei lá o quê. Ou, tipo, ah, tá rolando festa tal de fulano tal e, tipo, é de graça. Ó, toma aqui uns ingressos, sabe, assim. Tipo, tinha show, sei lá, mano, do Flying Lotus, por exemplo. Lá, tipo, ah, toma aqui, ó, você quer ingresso e tal, você pega lá e vai, só, foda-se. Que foda. E era muito louco que os caras estavam... Você tava num slot machine e tal... Aí chegava um cara do nada, assim, pra você. Ô, você tá lá no Evo também? Ô, vai rolar um negócio lá, você quer ir lá? Ah, vamos lá. Aí você vai, conhece os caras, tipo, do nada. E americano não é tão aberto assim, sabe? Uhum. Tipo, mas lá eles são muito abertos. É. Agora, outra coisa fenomenal que eu achei do Evo... Aliás, é quase um paradoxo, assim. Eu achei muito interessante isso. Tem gente de todas as raças e etnias e espécies lá. Todas. Todos. Muito árabe, muito negro, muito latino, muito branco. Tipo, de todos os tipos. Asiáticos, de todos os tipos. Tipo, é muito variado. Você não pode falar assim, tem uma maioria que é essa louca. Porém, cara, dava pra... Eu contei nos dedos quantas minas eu vi, cara. Sério? Tem muito pouca mulher mesmo. O que é um paradoxo muito doido, tá ligado? Que é tipo, é extremamente variado, é tipo, etnicamente variado. Sim. E super aceita, todo mundo é super, tipo, tipo, welcoming, assim, sim, sabe? Mesmo. Tipo, é super, tudo, todo mundo meio aceito, mas não tem mina, cara. E assim, estranho, e não cara. É particularmente... eu não digo isso falando, mas é um lugar horrível pra minas. Tipo, não é particularmente, tipo, é muito... Eles são, como eu falei, eles são muito welcoming. Uhum. Só não tem, tá ligado? Tipo, assim, eu não sei se é um gênero que não atrai muito. Eu acho que, sabe o que é isso? É só, tipo, resquício de coisa cultural que a gente teve dos games. Sim. Que agora tá começando a mudar. Porque assim, tipo, óbvio, tinha mais mina lá do que os meus dedos. Mas eu digo, que eu via era pouco, tá ligado? Mas assim, tinha. E tipo, você via que era tipo surso e era de boa e era tipo. E as minas jogavam pra caralho. Os caras, caralho, mano, nossa, foda. E desafiava as minas e tal. Era muito legal. O clima era muito foda. Só que não tinha. Ela simplesmente não ia. E isso eu acho que tem a ver só com tipo. Por Fighting Games ser, tipo, essa comunidade de uma das mais antigas até, digamos assim, de jogos competitivos que tem, ficou esse resquício de, tipo, da galera não entrar e ver como uma coisa antiga. Acho que justamente isso é uma coisa que o Denimas falou do fliperama, né? Porque fliperama nunca foi ambiente pra menina, então, lugar de moleque, né? Era lugar de moleque. Tipo, os moleque meio doido que ia lá passar o dia jogando, exato. Tá ligado? Eu acho que, querendo ou não, apesar de não ser assim, ainda rola essa concepção... Agora tá mudando. Tem muito mais minas que jogam, tipo, do competitivo, inclusive, do que já teve um dia, mas ainda tem essa. E dá pra ver como é só uma questão de por que isso foi formado há muito tempo atrás, que, tipo, você vai em outras comunidades competitivas mais novas, como, tipo, League of Legends, por exemplo, e você vê que tem muita mina. Tem muita mina. Tipo, é igualzinho, assim, tipo, não tem diferença mais nenhuma, tá ligado? Mas é que essa só foi formada lá atrás, tá ligado? É só por conta disso. Em um ambiente que era especificamente pra moleque, para né? moleque. Então é só por conta disso, tá ligado? Mas eu achei fenomenal, cara. Olhar, ver como funcionava e como todo mundo se ajudando e todo mundo jogando e todo mundo se desafiando. Tipo, mano, chegar os seus caras e falar assim, e aí, sou jornalista, tô cobrindo aqui. Ah, beleza, joga, vamos jogar um solo aqui. Eu falei, não, você vai sentar aqui e jogar comigo. Eu falei, tá bom. Eu ia tomar um couro, mas tipo, o cara, da hora, beleza. Tava pra curtir, né, cara? Curtir e apostar, né? É um rolê meio tipo aqueles filmes de Kung Fu, tá ligado? É, tipo, cara sai dando rolê pela China inteira, desafiando todo mundo. Que ele... A vibe é essa, né? A vibe é essa. E as money match rolando louca, né? Não, cara? É isso que foi muito louco. A gente, eu ficava mais rodando os salões nos primeiros dias, na sexta e sábado, né? Acho que era sexta, mas no domingo era o dia da final, a gente tava com um amigo nosso que já tinha ido várias vezes, que era o Café, acho que você conhece o Café. Não sei. Ele joga Marvel 2. Sei. Da comunidade de Marvel 2. E ele sempre vai e tal, e ele falou, não, cara, na final você acorda cedo, toma um café da manhã e fica lá. Senta a bunda e fica até o final. Cara. E aí eu fiquei meio preocupado, tal, sei lá o quê, mas aí eu descobri que eu tinha lugares cativos reservados pela Capcom na primeira fileira. Ô, louco, hein? Oh. Caralho! Tanto que eu fiquei pensando, na primeira fileira não, pra não dizer, foi na segunda fileira, e na minha frente quem tinha era o cabeção gigante do Justin Wong. Então, o Kanye West colou no... Eu tava no booth da EA, ele foi na E3, aí ele colou. Sério? Ele colou e depois... Aí, tipo, mais tarde apareceu o Steven... Eu vi o Steven Spielberg também. O Steven Spielberg vai todo ano pra E3. Bom, esperto, né? É, esperto, né, cara? Mas, enfim... Eu tava lá o cabeçote gigante de Justin Wong na minha frente e eu querendo assistir os negócios lá. Quanto tempo você acha que demora até... As primeiras fileiras do Evo ter celebridades desse naipe, tá? Então, cara, eu fiquei pensando... Ah, cara, a Jamie Lee Curtis foi esse ano, né? Ah, é? Ela de cosplay. Ela foi de cosplay de Vega. Sério? Porque ela joga e o filho dela é louco por isso. Eles foram todo mundo de cosplay. E ela tava com a máscara do Vega e ninguém reconheceu ela, tá ligado? Que louco, cara. Não, tanto que todo mundo... Na final, os caras passavam assim... Where is Jamie Lee Curtis? Is Jamie Lee Curtis here? Que da hora, cara. Ela passava aloprando. Mas, cara, é muito louco que ali, principalmente ali nas primeiras fileiras, que são os caras mais, né, tipo, endinheirados, tá? Mesmo assim, no final, afinal de contas, os caras ficavam, era tipo, oh, dou 20 nesse cara aqui e tal. Aí os caras levantavam, começavam a pegar o dinheiro da galera, assim, e tal. Pô, terminava, tipo, todo mundo pagava. É tipo aposta clandestina em filme de kickbox dos anos 90, tá ligado? Era só, tipo, levanta o dinheiro e alguém vai lá e passa e pega, foda-se. Exatamente, cara. É muito bom isso, velho. Eu achei muito surreal isso, cara. E aí, depois disso, no sábado, tem o Salty Sweet. Uhum. Que esse ano foi organizado pela Red Bull. Uhum. Então a gente, tipo, podia entrar, porque normalmente você não pode entrar, é só reservado mesmo pros jogadores, pra galera realmente da Fighting Game Community, da indústria e tal. Mas esse era tipo, foda-se, não, vamos entrar e tal, vamos ver como é que é. E aí, mano, rolava umas apostas pesadas. Porque acaba, não necessariamente acaba o evento, mas a galera aluga quartos dos hotéis especificamente pra juntar a galera e fazer um quarto de aposta, tá ligado? E aí, esse era, tipo, por conta da Red Bull, a gente pegou, tipo, um negócio na cobertura, fudido e tal, tipo, uma janela gigante, um quarto gigante. E aí foi, tipo, mano, foi intenso, cara. Teve uma money match lá de 10 mil dólares, velho. Caralho! Street lá, que bagulho é pesado, né? É pesado, né? High roller, high E aí roller. É muito louco que os caras, realmente, eles resolvem as diferenças deles. Sim, lá, sim. Né? O Xian tava, ele chegou puto. Aliás, eu já falo Xian, mas... O Xian, que foi campeão do Evo 2013, ele chegou putaço, assim, porque ele tinha tomado. Tinha sido eliminado pelo Snake Eyes. Uhum. E ele já tinha, no começo do ano, ele tinha perdido também pelo Snake Eyes, eu acho que eu não sei, ó, em Orlando. Então, e aí então ele já tava, mano, sangue nos olhos, assim, tipo, mano, vou vencer esse moleque, vou ser esse moleque. Então ele chegou lá, vou te apavorar, tal, sei lá o quê, sei lá o quê. E sempre brincando, claro, mas tipo, E o Snake Eyes também, cara, você perdeu pra mim uma vez, você vai perder pra mim de novo. E aí eles começaram a jogar intenso, o Snake Eyes, mano, destruiu o Xian, assim, eu tipo, caralho, mano, foda. É muito da hora, né? Muito da hora. Esses draminhas meio inventados, muito. Meio WWE, assim, né? É muito, muito da hora. Cara, é tipo a nossa versão de Bloodsport, cara. Cara. E aí, o que falou desse negócio do Xian, que a gente tava saindo do Salty Sweet, porque no dia seguinte tinha a final, então tinha uns caras que tava indo embora mais cedo e tal. E aí a gente entrou no elevador, eu falei, ô Xian, tudo bom? Eu já tinha conhecido ele do comitê que rolou no começo desse ano. E aí, tal, como é que você tá, tal? Eu só falei, oi, tudo bom? E ele abriu o coração pra mim e começou a falar, tipo, caralho, que a gente tava num vídeo, 30º andar, sei lá. E aí, então, até chegar no primeiro andar, dá uns 2-3 minutos de elevador, tá ligado? Uhum. Meu, ele começou, não, eu tô ótimo, mas cara, sinceramente, eu preciso melhorar, eu tô muito ruim, porque sei lá o quê. Ele começou a falar dos negócios, porque o meu boneco já não dá mais, tal, sei lá o quê. E começou a falar várias coisas, tipo, Ah, pode crer, eu só perguntei se você estava absurdo, só queria, tipo... Se você tá susto, tá, ele precisava de alguém pra se abrir naquele... Ele precisava, cara, ele contou pra mim pro Trunks que tava comigo. É, não, mas é muito decepcionante mesmo e é foda, porque tem muita gente que acredita em mim lá no meu país, caralho, e tal. Né? E eu, tipo, caralho, velho. É, foda, cara. Caralho. Do nada você entrou no drama pessoal. É, eu, tipo, cara, o que aconteceu aqui, assim? E aí desceu o elevador ali. Bom, é isso, obrigado, cara. Você foi embora, tá ligado? Caralho. Isso deve ter sido estranho, cara. É, não, isso aconteceu algumas vezes, assim. Foi engraçado. Que da hora. Engraçado. Que da hora. Eu nunca fui, eu queria muito ir, assim. Queria muito, mano, muito ir. Cara, você ia curtir. Mano, a gente ia curtir muito, moça. A gente ia curtir. Vamos guardar uma grana pro ano que vem, vamos, cara. Vamos. O que a gente tem que fazer é, tipo, fazer uma bolsa Eva. Que a gente vai, bota uma graninha sempre no fim do mês ali, sempre pra, tipo, pra ir, porque vale muito a pena, e o que é da hora de ir pra lá vale a pena ir com uma grana pra, tipo, ficar gastando em aposta, pra comprar umas bostas. Experiência completa, né? Experiência completa, tipo, vale a pena, assim, é feito para isso, sabe, assim? Pode crer. Mas, enfim, cara, Estados Unidos é isso, não. Foi muito louco, não. Curti muito, cara, curti muito. Excelente. Curti muito este... Louco. Este EUA. Uzuza. US&A. US of A. É. US of A. Mas é isso, acho que tá bom já de democracia e de liberdade. Tô me sentindo muito livre. Tá muito livre, né? Nossa, essa porra que tá muito livre. Então a gente vai dar um rápido intervalo e já voltamos. Tudo! Esse navio, pirata de número 67. E nós temos um momento muito especial agora. Nossa, cara. Daniel, você consegue ouvir a crocância? Você consegue ouvir a suavidade, cara, oriental? Eu sinto o cheiro de longe, cara. Você sente o cheiro de longe? De longe, né? De longe. É ele, sim! Momento! Tenho só! Sim! Edição especial. Reunion Revival. Inclusive, só pra até dar um contexto, nesse meio tempo que o Moussa tava procurando as notícias, a gente tava, inclusive, falando sobre músicas japonesas e ouvindo umas músicas japonesas malucas, né, sim, cara? Sim, sim, sim. E o Moussa falou uma coisa que é muito true do Japão, né, cara? Quando eles curtem uma parada... Eles curtem uma parada. Eles abraçam uma coisa, e né? E sempre vai ter gente curtindo, né? Tipo, lá, assim, literalmente tudo pega lá. Tudo pega lá. Tudo. Tem um mercado pra literalmente tudo lá. Tem gente que faz e gente que compra. Entendeu? Tipo, eles querem tanto se divertir o tempo todo, assim. Eles não podem, mas quando eles podem, eles querem tudo, tá ligado? Exatamente, cara. Então, é bem interessante. Mas, vamos lá. Saudades, Japão. Quero você, Japão. Saudades. Nos surpreenda, cara. Recentemente rolou a Comic Market, né? A Comiket no Japão, que é aquela feira de fanzine gigante e tal. Pode crer. Ela é num fim de semana e os caras deram um número que foram 500 mil pessoas, 550 mil caralho, pessoas. Sério? Em 3 dias. De feira. Nossa, bate qualquer feira de quadrinho isso, cara. Qualquer feira de quadrinho, cara. Mano, meio milhão de pessoas. Cara. Meio milhão de pessoas foram em 3 dias de feira. Que fita, cara. É escroto, é ridículo. Tem, assim, muita gente vai, tem filas enormes, a galera é suada. E é calor, tá ligado? Não dá pra você se locomover num pico. Não, literalmente não dá, assim. Minha esposa foi um ano. Uhum. E ela, assim, literalmente assim, você escolhe... Antes, você tem que pegar o mapa... Saber muito bem onde você quer ir. Caralho. Traçar uma rota. E aí você entra na fila e você vai ficar naquela fila, tá ligado? Tipo, é uma fila. A feira é uma fila. Ela vai andando e aí você sai da fila quando você chega no lugar onde você quer chegar, tá ligado? Cara. Tipo, não dá pra você ficar, tipo, muito perdidão de rolezinho, assim, lá. Cara. Que surreal, O que por cara. Si só é bem animal. Mas um desses meio milhão de visitantes... É um barão do petróleo. É um literal barão do petróleo do Oriente Médio. Um literal barão é ótimo. É tão difícil falar isso. Ele é um literal magnata do petróleo do Oriente Médio. Caceta. Que ele cola todo ano lá. Assim, ninguém sabe o nome dele. Mas ele cola todo ano. Cheio de segurança. E ele paga os caras com envelopes lacrados. com cera com o brasão do clã de magnatas do petróleo dele. Caralho. Eu dinheiro assim algum dia. Velho. Contanto que a polícia não esteja me investigando, eu também eu adoraria receber uns envelopes lacrados desses, de dinheiro, né? Exatamente. Cara, e aí, tipo, a galera já sabe que ele vai todo ano, mas né? Uhum. E aí ninguém sabe quem ele é, tipo, e aí então a galera, tipo, vende. Mas como ninguém sabe quem ele é? Esse é um mistério. Ninguém sabe a cara de um barão de petróleo. É, tá porque ligado? Ele vai de óculos escuro, tá. Com a roupa tradicional de barão do petróleo. É, claro. Tipo, ele vai de terno com o bagulho. Ele vai de shake, assim? Ele vai de shake. Que da hora, cara. Ele vai de shake. Mas, cara, se você fosse um dos caras desses, você não ia. Eu faria questão de ir, tá ligado? Eu faria sempre, andando sempre ali desse jeito. É sua linhagem, tipo, quem você é? Você vai de shake nessa porra. Lógico, lógico. Seu direito, cara. Lógico, porra. Então, tipo, a galera já sabe que ele vai todo ano. Então eles vendem. Não, mas peraí, tipo, levando isso em consideração, como é que ninguém sabe quem ele é? É só procurar o shake que tá dando o rolê do bagulho, tá ligado? Não, digo, ninguém sabe, tipo, o nome dele, entendeu? A real identidade dele, ninguém sabe. Tanto que tem fotos, esses caras tiraram fotos. E então a galera já sabe, então meio que eles preparam umas ilustrações dele, assim. Tipo, umas caricaturas e tal, pra dar de presente, pô. Pra receber uns envelopes de volta. É, entendeu? Porque ele vai todo ano, então a galera, pô, caralho. O cara vai vir, eu sei que ele gosta do meu trampo, então eu vou preparar, tipo, um brinde pra ele, tá ligado? Caralho, cara. Nossa, e aí, tipo, ele virou um personagem. Ele é a lenda do Barão de Petróleo que vai na Comic Cat, tem cara. Tem foto desse Tem. Depois cara, eu mando. Que coisa gente, maravilhosa cara, isso, manda cara. É surreal, cara. Porque... Pra você ver que literalmente todo tipo de pessoa. Caralho, até barões do petróleo. Até barões do petróleo curtem comprar uns fanzines. Mano, cara. Vamos convencer esse cara pra colar na Comic Con Experience, mano. A gente já deixa pronto umas paradas. É, chega a poucos metros dele, a gente já toma um chave toma de cinco, braço, cinco, tá ligado? Toma um tiro na cabeça, tá ligado? Oh, um desenho aqui, você, cara. Cara, que o segurança dele quebra nosso braço em 30 lugares diferentes, tá ligado? Esse cigarro lá já era. Mas assim, pra mostrar que assim. Como a gente tava falando, lá tem mercado pra tudo, então, tipo, por isso que fanzine faz muito sucesso, né? Uhum. Qualquer coisa que você fizer, alguém vai querer comprar. Inclusive um barão do petróleo. Inclusive um barão do petróleo, cara, assim. Cara, que animal, velho. É, eu achei a foto dele aqui. E ninguém sabe o nome do cara ainda. Não, o nome dele não. É, eu tô abrindo só. A gente vai colocar no post e tal. Cara, pra que coisa ver. Maravilhosa, mano, cara. Isso da hora, cara. Isso da hora demais, cara. Mano, que coisa maravilhosa, cara. Eu vou mostrar a foto dos caras aqui. E a galera vai pegando por... Tem até... Cadê? E faz muitos anos que ele faz isso já, Faz, ele já vai... A Comic Cat desse ano... Ele vai em outras convenções? Não sei. Mas assim, a Comic Market, a última edição que teve foi a 88. Tem duas vezes por ano. Entendi. Então assim, é uma feira super tradicional, assim. Então eu vou... Fotos. Nossa. Cola mais perto aqui, Danibas. Deixa eu ver. Tipo, a foto dele passando o envelope. Maletas, cara. Maleta, assim, tipo, cara? Segurança de boina. Mano, e tipo, não é... Nossa. E tipo, não é como se ele fosse, tipo, um moleque. Ele é tipo um tio. Não, ele é um cara barbudo, tá ligado? Mano, será... Gente, vamos pensar o seguinte. Achei que eu taco, cara. Caralho. E se ele for... E, tipo, não é uma maleta, tá ligado? São, tipo, cada jagunço dele carrega uma maleta, saca? Mano, olha isso, velho. Cara, que surreal, velho. E você vê que ele contrata seguranças locais, né, sim, cara? Sim, exatamente, fica, cara. Contrata uma equipe local e tal. Deve ser Yakuza, cara. Ah, provavelmente, né? Que fita, cara. O cara pega uns... Ah, tem no detalhe do envelope com o brasão e tal. Deixa eu ver. Nossa, sério, mano? Sim. Caralho, mano, velho! Que bagulho surreal, que da cara. Hora, velho! Vamos fazer um brasão. Eu preciso de um brasão, cara. eu quero virar magnata do petróleo só pra ter um brasão, tá ligado? Cara, eu quero virar um brasão, velho. Ter 20 esposas e um brasão. Mas vamos pensar o seguinte, cara. E se esse cara for um árabe que mora no Japão há muitos anos... Pode ser, é bem possível. Sabe, assim, e aí ele dá uma trollada fenomenal. Ele é um cosplayer muito dedicado. Exatamente, e assim, ele só guarda uma grana, tá ligado? Porque, sei lá, tipo, quanto que deve ser de grana que ele dá pra esses... É, ele não deve dar calhamaços monstruosos. É, porque os fanzines não são caros, né? São baratos. Então. Não, se ele der, tipo, um... o equivalente, tipo, lá, os Zine é 10, ele dá tipo 50 conto pro cara. É, então, imagina, tipo, o cara tá dando um calhamaço de 1 milhão. Exatamente, de dólares, exatamente. Aí, tá, tipo, é só ele ter uma grana guardada. Ele chama os brothers pra botar um terno, tá ligado? É, cara, é verdade. Eu ia, me divertir muito fazendo isso. Mas eu quero muito acreditar que ele é um cara. Um tipo, shake. Ele sai de Dubai, ele pega um avião em Dubai, tipo, na primeira classe, tá ligado? Que tem suíte. Que tem suíte. Onde ele lê todas as fanzines dele, tá? É, na volta. Onde ele se masturba pra todas as fanzines eróticas que ele compra no Japão. Eu tenho certeza que ele tem uma waifu. Qual é a waifu desse cara, velho? É, eu que também queria saber. Eu não sei. Qual será que é a waifu desse cara? Ele deve ter 20, cara. Porque, afinal de contas, né? Afinal de contas, ele tem um harém. Ele pode ter um harém. Eu posso ter 20 waifus, entendeu? É, nossa, que cara, coisa que maravilhosa, surreal, velho. Que engraçado, cara. Então, shake, fica velho. Aí pra edição especial do Momento Tengo. Nossa. A lenda do Barão do Petróleo, literal, cara, que compra fanzines na Comic Con. Isso foi especial, cara. Ninguém nunca entrevistou ele, nunca ninguém foi falar. Acho que nem pode, né? Sim. Se ele for um barão literal do petróleo, ele nem pode falar. Nem pode, tipo, segurança bate, tipo, barra o cara, nossa, cara, a 100 metros de distância. É, tá ligado? Caralho, cara. Não, demais que ele vai a caráter, cara. É foda. Não, eu sou um sheik árabe mesmo e que se foda, tá ligado? Problema seu, exato. Toma calhamaços de dinheiro em envelopes lacrados, velho. Cara, é muito da hora, velho. Nossa, curti, velho. Você vê que, tipo, ele sabe exatamente o que ele vai comprar, tá ligado? Sim. Ele já lacra ali, tipo, sei lá, no avião dele, enquanto... Sim. O lacaio dele lacra pra ele, obviamente. É. Surreal, cara. Nossa, cara. Que isso fenomenal. Mesmo. E só no Japão, né, cara? Só então, no Japão pra acontecer que lugar esse tipo magnífico, de coisa. Né? Cara, que lugar mágico, velho. Que lugar mágico. Ai, cara, coisa maravilhosa. Saudades do Japão. SDDS. Nossa, isso é sério, mano. Eu quero. É um dos países que eu mais quero agora ir, assim, tipo. Pô, consegui fazer umas viagens da hora esse ano. Tipo, agora eu realmente quero focar e ir pra porra do Japão. Cara, o Japão deve ser tão louco, eu velho. Eu quero muito ir pro Japão. E que época velho? Rola esse expo? A Comic Market tem na primavera. Ele vai nos dois edições? Tem duas edições. Não, acho que ele vai... Eu não sei se ele vai em todas. Tá. Mas a Comic Cat, ela tem uma... Tem uma no verão e uma no inverno, eu acho. Que isso é legal colar pra ver esse evento, tá ligado? É. Colar nesse evento, gastar não, uma grana. Não, eu não fui, mas assim, todas as fotos que tem animal, e a minha esposa foi, diz que é animal mesmo. E é tudo baratinho, né? E é tudo barato, não é caro. As coisas... Que sim, da hora. Tem coisas caras, sim, né, mas a média não é caro, não. Que da hora, cara. E aí, mesmo que você não consiga comprar alguma coisa lá, depois que acaba, tem várias lojas que recebem os fanzines e revende. É? Que louco. Tipo, você vai em loja... você colar e ver o maior festival de bootlegs legalizados do planeta. É animal isso, cara. E é muito louco, realmente, né, que tem... Como você falou, tem muito, muito mercado, tá ligado? Tem. Por isso que tem tanto desenhista, por isso que tem tanta gente atrás e tal. É foda, tem mercado cara. Pra caralho lá, cara. Inclusive tem uma amiga minha que tá morando lá, que levou o esquema dela lá na Comic Cat e tal. Ah, é? É. E aí, ela pôde participar? Pô, assim, participou e tal. De boa participar ou deve ser mó treta? Porque deve ter muita gente é, lá. É, tipo, você tem que fazer com uma certa antecedência, porque certo. É muita gente que quer participar, né? Uhum. Assim, é o pico pra você vender o seu fanzine é lá, né? Claro. Se fizer um fanzine em inglês, por exemplo, vende lá? De repente, não sei. Não sei dizer. Os caras dão mais preferência pra produção local, né? É. Provavelmente, né? Sim. Que louco, temos que aprender cara. Japonês. Né? Não é nem preferência, você mas... Você traduz japonês. É verdade, vamos traduzir os negócios da Maxfield. Mas assim, certamente alguém vai querer comprar, porque tipo, nossa, um bagulho em inglês, sei sim, lá, sim, que claro. Animal, vou querer comprar. Claro. Se a arte for legal, os caras compram. Os caras compram, né? Louco. Que da hora, louco. Cara. Cara, nossa... Cara, eu acho maravilhoso esse conceito no Japão, de que tipo... Galera, se vocês quiserem fazer um quadrinho da sua franquia favorita, faz, cara. Se quiser fazer um jogo, quiser fazer música, cara, tipo, eu acho isso muito do caralho. Tipo, bootlegzão, é tipo uma cultura gigantesca do remix, assim, tá ligado? É foda, muito, tipo... E putaria, né? Muita putaria. Muito, né? Não, do jeito certo, ele, tipo, as pessoas, tipo... Eles dão a possibilidade da galera criar em cima de seja putaria ou qualquer outra coisa, tá ligado? Você pode criar e você não vai se fuder por isso, tá ligado? Isso é muito legal, cara. Engraçado, né? Engraçado porque o Japão é um país com... Tão, tão rígido, tão certinho, né? Pra essas coisas. Mas, tipo, produção cultural, foda-se. Faz o que você quiser, que tá liberado, né? Cara, isso é muito da hora, cara. Tipo, é um incentivo, né, cara? Tinha que ser isso, né, cara? Eu tava lendo aquele livro... Eu já falei já algumas vezes aqui no podcast do Information Doesn't Want to Be Free. Uhum. Que o tempo todo ele fala assim, mano, esquece ideia autoral, velho. Tipo, a gente precisa... Todas as ideias de propriedade cultural e copyright e tudo mais, mano, já era, cara, não tem o que fazer, cara. A gente, principalmente porque a gente hoje vive num mundo onde tudo é copiado, tá ligado? Tipo, O que eu tenho no, do, que aparece do Facebook é uma cópia do servidor do coisa. Sim. A foto que a gente troca é uma cópia que... Tem no meu computador, essa cópia foi para um servidor, e aí eu copiei a cópia dessa, do servidor. É, então, tipo, total, cara. É sempre assim. É, e hoje, tipo, é a cópia da cópia da cópia. Então, tipo, não faz sentido você ficar se preocupando em o que é original e o que não é. E não faz sentido você ter tanto acesso fácil aos meios de produção, né? É. De produção, tipo... É muito hoje, fácil qualquer agora. Coisa, qualquer um pega um Photoshop, compra um computador, exatamente. Compra uma tablet, compra baixa um programa de fazer música e tal. Exatamente. E, tudo bem, não pode ser o melhor produto do mundo, mas hoje você tem um acesso muito fácil pra fazer qualquer coisa, né? E não faz sentido você restringir quando tem tanta gente podendo fazer exatamente, coisa, né? Exatamente, é muito absurdo isso, cara. Tem que repensar muito violentamente, assim, esse conceito da coisa. Esses conceitos todos. É, cara, é bizarro. Isso é, e é bizarro que, assim, a nossa geração já sente, que já chegou um pouco nisso, porque a gente já divide essas informações. Sim. Já tem, tipo, já tá numa outra mentalidade, mas ainda tem gente que acha que não. É que é foda que, tipo, a gente vive no pelo menos no Ocidente, assim, é uma cabeça bem, tipo... Dinheiro acima da cultura, tá ligado? Tipo, no Japão, pelo menos nessa nossa convenção, pelo que o Musa sempre fala, é muito tipo, não, cultura acima de tudo, tá ligado? É. Se quiser criar, cria, tá ligado? Sim. Exatamente. Pô, saca? Exatamente. Se quiser ganhar dinheiro em cima disso, pode ganhar, saca? Não tem sim, problema, sim, sim. É, exatamente, exatamente. Da hora. Bom, tudo bem, né, cara? Um momento maravilhoso, um momento Tango Sanji. Porra, moça, você tem que vir mais vezes fazer esse momento Tango Sanji, são os mais legais. Porra. São sempre legais. Você deixa um vácuo nos nossos corações. Exato, cara. Exato. Eu venho. É, vamos então, rolando loucamente para o próximo intervalo, para sair, voltar rolando loucamente também. Rolando loucamente de novo. De novo, para um novo bloco. Voltamos com a minha pirata. Passou o helicóptero da Migra. Passou a Migra estava me procurando aqui, achando que eu ainda estava nos desertos californianos atravessando a fronteira. Mas eu não estou no Brasil. Vai embora, Migra. Foda-se. Foda-se você, Migra. É, nós estamos aqui para ler perguntas. Vamos lá. A primeira, cara, é do grande inigualável. Grande, literalmente, porque ele é alto pro caralho. É, Lucas Alberto LK6. Grande ser humano. Que aparentemente voltou. Ele estava lá no Japão, no, né? Japão. Retornou há pouco a nós. Esse lado do mundo. E eu quero muito ouvir as aventuras dele no Japão. Ele é um grande aventureiro, cara. Eu tenho que trazer ele pro podcast porque ele é o cara mais engraçado que eu conheço, cara. Ele é provavelmente engraçado. A pessoa mais engraçada que eu conheço. Ele é sim. muito ele é um engraçado. Cara, bem engraçado. Mas muito bem. Enzo Matos. Aliás, não, eu só falei Lucas. Olha, agora só, Lucas, próxima é pergunta. Ele mandou: vocês gostam de estúdio Ghibli? Se sim, qual sua obra preferida do estúdio Ghibli? Cara, eu gosto. Né? Eu, porra, né? Gosta, sim. Como não, né? Como não, cara? Quem não gosta, cara? Tipo, cara, as únicas pessoas que não gostam não tem coração. É, né? Acho é. Que né? Esse é o rolê, tá ligado? Tipo, se você não gosta de estúdio Ghibli, você não tem coração. É, exato, cara. Você não tem alma. Tipo, é o desenho mais sensível do mundo. Tipo, cara. Esse é o teste maior pra ver se alguém é psicopata ou não. Tá ligado? Tipo, assiste isso e tipo, não chora, vai, não filho chora, da não puta. Não esboça uma emoção, cara. Não dá uma risadinha, não fica feliz, tá ligado? Exatamente. É, o cara... meu, o não. Meu é, é não, fala. o meu é Mononoke Hime. Uhum. Eu cara, gosto muito de Chihiro, cara. Princesa Mononoke é muito Chihiro. Foda. Chihiro é louco, Totoro é louco, cara. Totoro é bonitinho, velho. Cara, Totoro é uma mitologia nova, assim, moderna, sabe? É. Tipo, maravilhosa, assim, e fora tipo, que bem escrito. Totoro é fofo, tá ligado? Dá vontade de dar um abraço naquele bicho gigante. É. Apesar de é tudo ser muito um demônio, lindo, tá ligado? É, tudo bem, mas ele é um demônio mais bonitinho do planeta, tá ligado? É, e tem o Gato Busão, né, cara? O Gato Busão é o melhor bagulho, que, cara. Pô, que eu assisti o documentário do Estúdio Ghibli que tem no Netflix, eu não sei se tem aqui do Brasil, mas tem um documentário deles. Que é o que ele famosamente fala que otakus são todos... Que todos anime foi um erro. Anime foi um erro. Melhor bagulho, cara. É muito bom, é muito melhor bom. Bagulho, cara. E eu descobri que a porra do gato... É baseado no gato que mora no estúdio há anos. Que da hora, cara. Que é tipo, realmente, mano, é igualzinho, que louco, velho. Igualzinho ao gato do Busão. Que animal, cara. É com o rabinho mais curto, assim. Cara, o estúdio Ghibli. Trivia, é Ghibli. É Ghibli. Ghibli, né, Ghibli? É pura mágica, né, cara? É mágica total, assim. Cara, é muito mais mágico Ghibli. Que qualquer coisa da Disney. Ah, eu acho, cara. Canto, cara. É muito sem. É que é muito sem. Como o Falcão falou, é sensibilidade pra caralho, é né, cara? Muito, cara, é uma sensibilidade bizarra. É tipo epitoma da sensibilidade artística o bagulho. É, exatamente. Cara, é difícil escolher um, assim, mas acho que eu vou. escolheu Mimi Osumaseba, que é aquele Whispers of the Heart. Da menina que toca violino e tal. Do moleque que toca violino, aliás. Que é muito legal também. Eu não assisti o último dos Ventos Sul do... Eu não vi também do avião, né? Eu também não assisti. Mas falam que é muito bom, né? Falam que é insano, cara. Mas muito bem. É tudo, cara, tipo assim... Assiste qualquer um que não tem erro, sabe? Qualquer um. Mas isso que é engraçado de fã. Castelo Animado, nossa. Isso que é engraçado o Porco de Rosso, né? Porco que é fantástico, Rosso. Né? É muito foda, que ele não gosta mais, né? Que ele fala que ele, tipo, não sei, acho meio estranho. Mas isso que é engraçado de fãs do estúdio, né? Que, tipo, todo mundo tem um desenho favorito, só que todo mundo gosta de todos os outros, tá ligado? Só que esse daqui é o que é o mais da hora, na minha opinião, mas tudo o resto é muito louco, tá ligado? Eu assisti Pônio esses dias, cara. Que história triste, velho. É mó pesado. Tipo, existe uma... Eu acho que quase todos os desenhos do Miyazaki tem essa leve... Esse undertone, assim, né? Esse undertone muito deprê, assim. Muito bad, sabe? É mó história triste, cara. Tipo, assim, triste. Tangencialmente tem o Hotaru no Haka, que é o Grave of the Fireflies. Que tipo... As minhas lágrimas são salgadas, tá ligado? Que filme terrível, cara. Foda, que é cara. Muito pesado. Mega Fios, velho. Mega Fios. All the Fios. All the Fios. Tudo bem, agora sim. Enzo! Agora sim. Olá, buças! Gostaria de saber o que os senhores acharam da exclusividade de Compton, o novo álbum do Dr. Dre, na Apple Music. Eu particularmente achei bem babaca. Sei que é assim que o capitalismo funciona, mas na minha opinião é incentivar uma disputa na qual todos os lados saem perdendo. Forte abraço a todos, saudades Bixiguinha. Grande Bixiguinha. Bixiguinha. Saudades Bixiguinha. Esse do DS. Cara, eu acho que assim, a gente tava conversando sobre isso ontem, né, Dani? Que, cara, entendam que assim, por mais que a música do Dr. Dre seja uma coisa linda e maravilhosa e Compton esteja, tipo, um CD muito bom, cara. Tipo, tá muito bom. Um ótimo adeus do doutor. Tchau, doutor. Tchau, doutor. O Dr. Dre é um grande babaca, cara. Ele é um dos caras mais escrotos que já andaram sobre a do Terra. Do mercado assim, musical. E do mercado musical. Lembre-se que ele roubou o Beats by Dre, porque se chama Beats by Dre, porque ele tinha sido só licenciado o nome dele pra Monster, que fazia Monster Cabos e tudo mais, tá? Monster Cables. Monster foi pro saco, né? E ele faliu a Monster porque ele roubou o negócio e os advogados dele conseguiram provar que era dele tudo e acabou, entendeu? O Dr. Dre, tipo, ele é um notório cuzão. Ele tá é um notório cuzão, ele chegou onde chegou porque ele é um arrombado, cara. Sim, cara. E ninguém fica bilionário sendo gente fina. Exatamente. Exatamente. E esse é mais assim, um caso, entendeu? É indiscutível que ele é um puta produtor. Sim, exato. Que o trabalho dele musical é tipo, fantástico. Surreal. O West Coast é o Dr. Dre, tá ligado? Exatamente. Ele fez o som do West Coast. Só que tipo, ele é um puta de um babaca. Exatamente. Exatamente. Então sim, cara, você achou que particularmente é bem babaca? Sim, de fato tipo, é, quando cara. O assunto é Dr. Dre, se você fala assim, puta, se ele tá sendo babaca, ele tá sendo babaca. Ele tá sendo babaca. Ele provavelmente exatamente. Tá sendo babaca. Exatamente o que a gente tava falando agora sobre essa liberdade de você reproduzir coisas culturais e tudo mais. Tipo, cara, essa é a mentalidade de que tipo, tem que ter um preço e blá blá blá e tudo mais. Mano, tipo, acabou isso, cara. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo vai pegar essa porra, vai ripar isso daí loucamente. Tio do Torrent ali já era. Vai voltar na barraquinha do Tio Torrent. Aliás, uma coisa, tipo, falar em Dr. Dre, um dos momentos mais mágicos da videografia do Filthy Frank é quando ele faz uma versão ukulele de Bitches and Shit, que é fantástica, assim, tipo... Bitches and shit, buttholes and tricks, lick on the nuts and suck the dick. Bitches and shit. Filthy Frank, cara, que passou, velho. Muito bom. Que homem, cara. Enfim. Muito, muito bom. Eu tava reouvindo esses dias, sabe? Que tipo, é muito bom. Cara, que lindo. Ele com o ukulelezinho assim, plain, plain. Bitches and shit, but holes and tricks. Cara, eu acho que o Filthy Frank é uma das cinco pessoas que eu gostaria de conhecer, sabe? Eu acho demais que o Filthy Frank, ele é tipo a personificação da internet, tá ligado? Ele é o homem internet. Assim. Ele consegue canalizar a internet, a cauticagem da internet. Ele consegue, tipo... Eu acho que isso não deve fazer muito bem pro cérebro. Ele deve ser muito perturbado, velho. Ele deve ser muito perturbado. Mas é um preço a pagar pelo entretenimento, tá ligado? Exato. Tudo bem. Enfim, Dr. Dre é um cuzão. Ele é um arrombado, né? Foda-se o Dr. Dre. Mas não a sua música. Marco Antônio Velhone Figueiredo Júnior. Quem? Marcotto in the house. Marcotto. Grande Marcotto. É, Marcotinho, ele mandou aqui. E o mundo acaba de ficar mais lindo, sorridente e brilhante com esta ótima notícia de que nós vamos fazer um podcast. É isso que ele está se referindo. Ah, tá. Como tá a vida? Os projetos de cada um tá dando certo? Então, tá rolando. É que rolando. Falando que todos os projetos são secretos, então exatamente, a gente não pode ficar falando um dos... Os meus não são, eu posso falar. Fala. Cara, mas tá dando certo sim, que eu tô traduzindo bastante mangá agora. Pra JBC e pra Panini, além de Pokémon, tô fazendo Sword Art Online, Tokyo Ghoul, o Limit que saiu agora da JBC que eu tô fazendo. Louco. Que mais? Tem um guia de Naruto que os caras vão lançar que eu fiz também. Louco. Da hora, cara. Cara, sim, tem coisa pra caralho que eu tô curtindo muito de fazer, além dos animes e tal, do Crunchyroll. Cara, você vira o rockstar da tradução. Sabe o que é da hora, cara? Que é tipo... Que é muito óbvio isso. Ele nasceu para isso, entendeu? Ele nasceu com o conhecimento japonês. Exatamente, cara. E é justamente isso, sim, cara. É uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Trazer, tipo, espalhar a boa nova, assim, né, cara? Isso é muito engraçado que, tipo, querendo ou não, o Tengu-san meio que virou seu trampo agora. Sim, sim. Você tá importando conhecimento japonês pro cara. Sim, cara. Sim. É demais, velho. Bem isso mesmo. Tipo, é lance de espalhar a boa nova mesmo. E tô fazendo o trampo também do Crunchyroll, de parceria pra eles e tal, pra ver se a gente dá uma crescida aqui no Brasil também. Animal. Que é bacana. Tem que crescer, mano. Crunchyroll é um serviço tão bom, velho. E agora a gente o Dogão e o Saga. Sim! Com um canalzinho no YouTube lá que tá engraçadíssimo, crer, assim, cara. Calibre Lordal. Cara, e o que eu fico muito feliz, como o moço falou, que é tipo uma iniciativa de grande Saguinha, que é uma mente brilhante. Ele é foda, cara. Saguinha é foda, velho. Que é muito foda. Animal, salve, cara. Pra Saguinha. Grande. Tá engraçado. Assim, tá, tipo, a resposta do canal tem sido melhor do que a gente esperava, na verdade. E é isso, de novo, assim, é a gente, tipo, apresentando coisas que a gente gosta muito, assim, pras pessoas e tal. E tá bem da hora, assim. Animal, então, cara. Sim, cara, tá tudo maneiro, assim. Qual que é o nome do canal, só pra galera? Calibre Lordal. Louco. Animal. Melhor nome. Calibre Lordal. Assinem essa porra, galera. Como é que é? Lordly Caliber, né? A origem é do Ogre Battle de Nintendo 64. Que o subtítulo dele é Person of Lordly Caliber. Caralho. Que não faz o menor sentido, né? Fuck, Tri. Lordly Caliber. Lordly Caliber. É tipo uma 12 muito foda. Calibre Lordal. Se tivesse o nome de uma arma épica no Destiny. Uma arma do Doom. Doom. Muito bem. Mais perguntas, ele manda aqui. Vocês ficaram sabendo que o 3DS agora roda Homebrew Channel? O que acham disso? Acha que mesmo que seja para rolar o Region Lock é justo ou nem deveria existir? Então, exatamente como a gente falou agora. Tem que hackear mesmo, cara. Tem que hackear, tem que fuder o rolê. Hack the planet, tio. Hackei tudo, cara. Tem que hackear. Trava regional hoje em dia não faz sentido. É uma piada. É uma piada de mau gosto, cara. É uma piada de mau gosto. Tipo, acho que foi o Dr. Drake. Sabe o que é? Exatamente. Region Lock by Dr. Drake. Region Lock, by Drake. Pior que é isso mesmo, cara. É um pensamento tão retrógrado que, na verdade, só mostra o quanto a sua marca não entende o mercado mais. Assim, tipo, está em descompasso com o mercado. É só isso pra que serve o Region Lock. Assim. É um puta bagulho de otário mesmo. Não tem que ter. E não só pra Region Unlock, sabe? Tipo, tem que pensar, cara, que o 3DS nada mais é do que um computador. Sim. Ele é tipo um computador igualzinho ao outro que você tem na sua mesa, igualzinho ao seu iPhone, igualzinho... Tipo, ele é só um computador. Aquilo você tem que quebrar, você tem que abrir ele, usar ele em novas maneiras. É assim que novas tecnologias são criadas, é assim que coisas novas existem, sabe? Tem que quebrar, tem que zoar mesmo, hackers, tem que fazer. Hackers. Amo o seu hacker vizinho, cara. Apoio o seu hacker. Apoio o seu hacker. Você já disse oi para o seu hacker hoje? Você já amou o seu hacker hoje? Você já abraçou o seu hacker hoje, sabe assim? Exatamente, cara, exatamente. Muito bem. Próxima pergunta do Eduardo Mayrank. Qual é o maior guilty pleasure musical de vocês? O meu, eu sempre falo isso, cara, é música pop, velho, eu gosto muito de... Guilty pleasure musical. O meu, ultimamente, tem sido mais pop asiático, assim, K-pop, J-pop, eu tô curtindo bastante ultimamente, cara. Tô gostando bastante. Cara, tipo, Guilty Pleasure musical, pra mim, acho que, tipo, seria umas músicas tipo Little John, tá ligado? É. Tipo, do Sulzão, assim, que, tipo, não tem propósito nenhum, a não ser você ficar muito louco e mexer sua bunda, tá ligado? É da hora, velho. É verdade, cara, você gosta de umas farofadas do rap, eu cara. Curto umas farofadas. Você curte umas farofadas, cara. Little John é muito legal. What? What? Cara, Lil Jon, né, cara? Eu acho mais que tipo um remix do Lil Jon consiste dele gritar yeah, what e ok. Tipo, esse é o remix dele, tá ligado? Ele não fez nada na música, a não ser gritar essas três palavras. É muito bom, cara. É o homem mais confuso do rap, cara. Ele tá sempre questionando, tá sempre, né? What? What? What? Não é um watch tipo, o que está acontecendo aqui? É mais um watch tipo, você acabou de entrar. Ele acordou e... confuso. Exato, exato. Você acabou de acordar confuso e de repente sua mulher está dando para o seu vizinho. O prédio está pegando fogo. Tá? What? Mais que tipo no sketch do Dave Chappelle que ele faz o Little John. Tipo, quando ele faz what, ele levanta o cabelinho assim. What? Muito bom. Ok! Ok! Yeah. É muito bom, cara. Ai, cara, John. Little John é um tesouro nacional. É um tesouro nacional. Little John é uma coisa maravilhosa, cara. Cara, eu tenho descoberto os prazeres de ouvir boy bands dos anos 90 enquanto eu almoço, assim, tá ligado? Tipo, põe um Backstreet Boys, assim, tá ligado? Põe um NSYNC. Cara, eu lembro do... E a produção nessa época, moda, em específico do NSYNC, eram uns produtores fodidos que trabalhavam com esses caras. Total, época, total. Cara, isso me lembra que, tipo, esse tipo de brisa específica, eu lembro de um brother de um hold nosso da Envy Dust. E ele contava a história desse brother sempre, tá ligado? Eu lembro que... É tão surreal que eu lembro disso até hoje. Que era amigo dele que, tipo, a brisa dele era cheirar cola e assistir beija-sapo. Era o rolê dele. Era o rolê dele. E, tipo, ele não conseguia fazer uma coisa sem fazer a outra. Tipo, tinha beija-sapo com cola, tinha cola com beija-sapo. Era o lance dele, cara. Tipo... Quão específico você tem que ser, tá ligado? É um rolê muito de droga, muito específico, muito de cara. Nicho, do nicho. Acho que é o único cara no mundo que faz isso, cara. Tem que ser cola, beija-sapo. Não pode ser outra droga nem outro programa, não, né? Não, beija-sapo e cola. Eu fico imaginando o que aconteceu com a vida dele depois que acabou o beija-sapo. Bom, ele... espero que ele tenha parado de tirar cola, cara. Cara, não sei. Ele foi dando reprise no YouTube, tá ligado? Ai, que coisa maravilhosa. Meu Deus, cara. É, o Eduardo Meirinho que mandou outra pergunta aqui também. Falcon, como foi a experiência de trampar na Vice? Como entrou lá? É, cara, foi sorte. Cara, assim, eu não gosto de falar isso também, porque não é como se destruísse tudo que as pessoas com boas vontades querem fazer, mas... Cara, é tudo mais fácil quando você é um homem branco cis e você vem de uma classe média e tudo mais, porque você começa a conhecer as pessoas muito mais facilmente, você tem... Eu fui fazer faculdade no Canadá, então é mais fácil de impressionar, etc, etc, etc. Mas aí eu cheguei lá e aí eu conheci alguém. É assim, cara. Infelizmente a vida é muito assim. Você conhece alguém? Eu conheci alguém lá. Mas, pra pelo menos ter um pouco de meritocracia nesse papo, um pouquinho só que seja, eu entrei lá como assistente de assessoria de imprensa do Creators Project, que era um festival de música eletrônica e música doidona e também de tecnologias e arte, que inclusive era uma coisa mais da hora que a Vice fez. E eu entrei lá como assessor de imprensa, eu não sabia fazer isso, eu perguntava, sabe fazer isso? Eu sei, claro que eu sei fazer, faço assessoria todo dia, lavando roupa. E aí eu fui, entrei no negócio, aprendi rapidão, fiz questão de ficar bom bastante pra eu terminar as coisas do dia antes, pra eu ir lá e fazer tradução e ficar enchendo o saco da redação pra eu começar a escrever. Então foi tipo, essa parte foi tensa. Nossa, o Daniel lembra quanto eu trabalhava nessa época, cara. Mas eu tipo, fui justamente conseguir, fiquei lá trampando, mano, horário extra até 10 horas da noite, todo dia, pra... Sim. Ir lá e conseguir começar a escrever. E aí, pô, você começa a sacar como é que funciona o esquema lá de dentro e foi legal. E você acaba entrando assim. Mas os caras, eles... Todo mundo da Vice, eles prezam muito por pessoas criativas que pensem fora da caixa e que, tipo, não deixem ser julgadas por coisas básicas da sociedade. Eu acho que isso é o mais básico pra você entrar na Vice, assim. E, tipo, tem muita criatividade de ser um cara de boa, gente fina, cara. É o único jeito pra você entrar lá. E a experiência foi muito foda, cara, porque você entra em contato com experiências mesmo que você nunca ia imaginar que ia ter, de tipo, pô, uma das coisas mais que eu mais lembro da Vice foi uma vez que eu fui cobrir o ano novo no maior terreiro de Umbanda da América Latina, que fica em São Nossa, Bernardo sei. E tudo mais. Cara, que experiência maravilhosa. Eu sou tipo, meio ateu e tal. Sempre fui muito ateu, mas eu, tipo, sabe, rolou uma coisa meio de tipo, nossa, cara, que coisa bonita, essa coisa sei. Espiritual, sabe? Tipo, você entra em contato com essas experiências diferentes e por você estar trabalhando na Vice, você tem que entrar de maneira sempre de cabeça aberta e tudo. Porra, você faz muita coisa divertida e pessoas gostam do seu trabalho. Cara, a coisa vale que muito... eu mais lembro da Vice Sua foi o rolê da Pera com Leite, que você deixou o apartamento fedendo, cara. Cara, isso foi foda, cara. Você deixou o apartamento cara. Fedendo, cara. Eu ia te matar aquela semana. Cara, pois é, cara. Era da época que todo mundo tava falando que os grevistas da PUC ou da... Era da USP? Da USP, era da USP. Era um Pera com Leite e... E aí a gente falou, ah, pera com leite, sucrilho no prato, é isso? Então tá bom. Então a gente... Ficou uma semana comendo só isso pra ver se mudava a posição política dele. Óbvio que ia mudar, tá ligado? A única coisa que se mudou foi o porra do aroma da porra do apartamento, cara. E o fato que eu nunca mais consegui comer pera, cara. É, lógico, né, cara? Aquilo... Nunca mais comi eu pera. Eu lembro que tinha uma hora que você começou a bater tudo dentro do mesmo bagulho e comendo uma tigela, cara. Lembra? Que horrível, cara. Era nojento, cara. Era mais nojento, fácil. Tipo, nojento, velho. Foi muito grotesco. Cara. É, então, como eu falei, experiências que eu nunca vou esquecer. E o drink de porra, né? E o drink de porra. Drink de porra até hoje eu fico muito feliz, assim, de ter rolado, porque até hoje eu vi umas pessoas ainda falar comigo e tudo mais, falando, mano, o que você fez? Tava falando, mano, vai se fuder, foi muito louco, o negócio foi muito divertido, você tem que experimentar, vai e faça que é divertido e é da hora e foi por amor. E é isso. É isso aí. A porra derramada por amor tem outro sabor, exatamente. Né? Exatamente. Outro bem. Muito bem, próxima pergunta do Ricardo Brito da Silva. Olá, Bucas. Olá. Olá. Acabei de quase sair na mão com um cara que... Opa, estava hostilizando um casal de lésbicas no ônibus. Opa, caralho, mano. E agora estou pensando se eu realmente tivesse ido pra trás, de fato, quanto eu estaria me rebaixando ao nível dele. Interessante isso daí que você falou. O que você acha? Eu acho assim, tipo... violência é sempre uma solução meio foda, tá ligado? Mas, tipo... Ah, cara, sei lá, você mandou bem, velho. Foda-se, sabe? Tipo, assim, eu tô tentando falar coisa pacifista, assim, mas, tipo, sei lá, quando você vê alguém zoando com pessoas que estão de boa, tipo, vivendo a vida delas, tipo, você... No fundo, sua cabeça fala assim, mano, eu queria enfiar a mão, mano, cara, nessa cara, filho da puta, tá ligado? Né, então, cara. Tipo, lógico, violência nunca deve ser a solução pros bagulho, mas, bicho, tipo, da hora, representou, vai. Cara, não, foda-se. Assim, uma coisa que eu li recentemente foi que... na maioria dos casos de preconceito... discriminação, intolerância, você literalmente consegue mudar a cabeça da pessoa, a pessoa começa a ficar mais tolerante a partir do momento que ela começa a conversar e conviver, tipo isso, e assim, questão de horas mesmo, assim, sim. Com a pessoa, objeto de ódio dela. Sim. Então, eu ainda acredito muito no mundo pacífico não, de tipo não, de... Não, uma matéria que eu vi uma vez, sabe, de tipo sim, de... Sim. Se você confrontar o cara com, tipo, com, ó, mano, sua intolerância não tá certo, isso aqui... Tem mais efeito do que se você meter a mão na cara dele. Sim. Não, tinha uma matéria que eu li uma vez que era um cara que... Eu acho que ele era Black Panthers, não lembro agora. Mas enfim, cara tipo militante, assim, de direitos negros e tudo mais. E o maior feito dele foi ter conseguido converter, eu não sei, acho que 30 pra 40 caras da Ku Klux Klan. E tipo, e tudo trocando ideia. Tipo, os caras vindo gritando na cara dele um monte de merda, assim, tal. Ele falou, não, vamos trocar uma ideia. Ele sentava e conversava com os caras. Virava brother dos caras. Hoje em dia o cara tem... Eu achei esse detalhe muito foda. Ele tem uma coleção no armário dele de todos os uniformes da Ku Klux Klan de caras que ele converteu, tá ligado? Sério? É animal, cara. E tudo na conversa, tipo, de virar brother dos caras, tá ligado? Os caras serem amigo deles, puta amigo deles até hoje, tá ligado? Pois é. Eu acho que, assim, depende muito de como aconteceu, né? Sim, assim, total. Se você tá numa posição de que o casal tava sendo, tipo, agredido... Exato. Ou tava rolando uma coisa mais pesada... Aí, de repente, não tem jeito, né? Você tem que, realmente, pra defender a pessoa. Mas, assim... se você puder conversar em vez de partir pra cima, é sempre a solução melhor, né? Mais recomendada. Mas eu entendo também, tipo, é muito foda você ver alguém sendo ignorante desse jeito. Tipo, é borbulha o sangue na hora. Sim, tá ligado? Sim, é difícil. É uma vontade inerente de você pegar e sentar a bifa no cara. É difícil. Vai se fuder, tá ligado? Mas assim, não se preocupe porque você não ia se rebaixar o nível dele. Não, porque não. Você não ia chegar lá tão baixo, entendeu? Cara, não se preocupe com isso. Você tem que arrancar metade do seu cérebro pra chegar no nível do cara. Exatamente, exatamente. Mas, pô, legal, cara, você contar isso. Bacana, cara. Não, eu espero que o casal tenha ficado. Elas tenham ficado de boas, cara. Sim, né? É foda. Ele mandou outra pergunta aqui também. Por que os desenhos barbudos do Raoni lembram o Danibas? Eu acho que eu não sei, cara. Acho que não sei exatamente quais desenhos barbudos. Eu não sei que desenhos barbudos. É porque, aqui, gente, vocês têm que entender que o Raoni é apaixonado pelo Daniel. É. E a partir de. Desde que ele viu a barba do Daniel, ele não conseguiu desenhar outro. Tipo, eu queria o padrão de homem barbudo, tá? Exatamente. Vendo? Então, é isso que acontece. Uma barba fabulosa dessa não tem como você não desenhar só ela. Só ela, exato, não é? Exatamente. Essa é a questão. O que eu posso fazer? Nasci com isso. Assim. Os bordes assim. Hoje. Lady Gaga já estava Gaga falando. Fala, uma música sobre mim. Sobre barbas. Sobre Daniel. Exato. Tiago de la Coleta mandou aqui. Arroi, Bucas! De la Coleta. O bom filho a casa torna e Pedro Falcão volta a povoar este podcast perdido em mares bravios. Estou aqui de volta. O que conta das terras ermas que visitou nessa missão quase profética em busca do jogo de lutinha definitivo? Saudações aos demais Bucas e ainda não aguardo. O que eu tenho pra te contar, cara, é hambúrguer, frango frito e... Liberdade. Liberdade, cara. Isso, democracia. Democracia. É isso que eu tenho pra te contar, cara. Oh, aliás, é sério, assim, chegou... Eu comi tanta bosta lá que essa primeira semana que eu passei agora, assim, tipo, essa semana deu uma normalizada, mas essa semana que eu cheguei, eu só comia... Eu ia nos PF e comia... Salada, cara. Sabe, assim, eu tinha uma saladinha, uma coisa leve, sabe? Um cuscuz. Voltou com o coração doendo, né? Sabe, assim, um cuscuzinho de boa. Sim. Entendeu? Tipo, cara, e eu me sentia satisfeito. Eu, tipo, nossa, que bom, sabe? Tá tudo certo. Tá. O corpo pede, né, velho? Pede, cara. O corpo pede, ele exige. Pede. Tipo, não que eu tenha engordado, assim, mas é tipo, foi tipo, só tava, mano, tava pesado, sabe? Assim, tava pesado. Enfim, Arthur Eloy mandou aqui. Arthur Eloy. Grande garoto. Grande garoto. Boy. Olá, Bucas. Olá. Em homenagem ao retorno do Mussa, comecei a jogar Bloodborne, e estou simplesmente apaixonado por toda aquela desgraça. Que bom. Foda. Tô curtindo tanto que até penso em pagar minha língua e jogar os outros Souls, que nunca fui tão chegado assim, começando por Dark Souls 2. Uhum. O qual posso facilmente pegar emprestado de um brother. Uhum. Vou me foder muito? É uma boa ir pro 2 depois do Bloodborne ou devo ignorar sua existência? Eu não diria pra você ignorar a existência dele. Porque ele não é um jogo ruim, uhum. Ele só é pior que os outros. Certo. Isso não quer dizer em valor absoluto que ele é um jogo ruim. Só relativamente... Ele é só menos legal. Uhum. Eu diria pra você ir pro 1, ir pro Demon Souls depois, se você puder, e depois você pega o Dark Souls 2. Uhum. Justo. Pra você, porque senão, talvez, se você pegar o Dark Souls 2 agora, talvez você se desanime com os outros. É, né? Se desanime pra pegar os outros, né, na verdade. É, mas se você deixou o 2 por último, você chegou todos os outros. Então, tipo, só vai faltar o 2. Justo. Justíssimo. Mas E a Mussa de Souls. Se você Demon Souls e Dark Souls 1, espere jogos tão bons, se não melhores do que Bloodborne. É. Inclusive, ontem o moço estava me contando, e eu tinha realmente esquecido esse detalhe, que o Dark Souls 2 ele não é dirigido, né? É outra equipe. Miyazaki. É. Então, o que significa que, tipo, realmente ele falta alguma coisa, uhum. Assim, né? Como se tivesse um jogo desafinado, assim, sim, né? Sim, tipo, sim. É engraçado isso, e eu não tinha reparado. E por isso que eu tive tanta dificuldade de entrar nessa porra jogando 2. Uhum. A gente, tipo, o Bloodborne é um ótimo começo, realmente, uma ótima introdução pra parada, né? E depois tinha que ter ido pro Dark Souls 1. Mas enfim. Aí, pode crer. Diego Silva mandou aqui. Mus, vai fazer o jabá? Já fiz, meu irmão. Vai fazer vários, já fiz, ainda tem um monte. O que vocês acharam do carro deslizando na bosta em Metal Gear 5? Cara, que coisa brilhante. Você viu isso daí? Não vi. Você não viu do Metal Gear 5? Como que foi isso, velho? O seu cavalo pode cagar. No meio do deserto. E os carros escorregam na bosta? E o carro escorrega na bosta. O carro inimigo escorrega na bosta, cara. Hideo Kojima, né, cara? By Hideo Kojima. A game by Hideo Kojima, velho. Que cara, da hora, cara. É, cara, eu quero muito jogar essa porra, velho. Eu quero muito jogar essa porra. Vai ser um puta jogo. Vai ser um puta jogo, cara. Um puta jogo. É, não sei se vocês chegaram a comentar, mas estão animados pro remake de Final Fantasy VII e o remake do Resident Evil 2? Cara, sim, cara. Vai ser legal, cara. Vai. Cara. O remake do Resident Evil 2 eu acho que vai ser legal. Uhum. O do 7 eu estou... cautiously optimistic. Do 7 eu quero ver quando tiver. Mas assim, pelo menos o que eu vi é que eles estão empenhados em, tipo, não só, tipo, ah, beleza, vamos só botar uns gráficos bonitos aqui, e, tipo, realmente repensar a mecânica de luta. É, trazer isso pros dias de hoje. Exatamente. Eu acho que isso pode ser muito bom. É. Pode ser muito ruim. Muito, sim, eu acho que esse jogo vai ser um caso muito 880. Vai ser muito louco ou vai ser muito ruim. É. Não tem, não e vai ter gente que vai amar e tem gente que vai odiar. É que é um bagulho muito delicado. Final Fantasy 7 é um assunto muito delicado. É, isso vai ser treta. Complexo. O Enzo Mazzucchelli mandou outra pergunta aqui, que eu já nem fiz as anotações. Sou um homem mais livre, cara. Anárquico. Liberdade. Eu só tô lendo direto aqui da página, não tô nem editei as perguntas, mas vamos lá. O Enzo mandou aqui: Falcão, dê dicas para quem pensa em passar um tempo na Califórnia? Leve óculos escuro. Conte-nos um pouco sobre sua experiência. Foi mais ou menos bem louco, Women, Weed and Weather, assim, cara. Foi exatamente isso, cara, inclusive. O lance que eu achei muito da hora dos californianos, ao contrário de outros americanos, é que eles estão pouco se lixando pra trabalho. Eles estão cagando pra trabalho. Então, o que acontece? A maioria deles lá trabalha um part-time, trabalha ali até umas 4 horas da tarde... Volta pra casa, vai pra piscina, vai pra praia e, mano, faz... Foda-se. Acorda de manhã, de boa, vai fazer uma galera mais saudável também, tá ligado? Uhum. Então, tem que pensar que essa é a vibe que você tem que ir pra lá. Mas, assim, cara, é fácil de... se você for um, tipo, um cara que é esforçado e batalha pelas suas coisas e sempre tá, tipo... Não tem preconceito com empregos, tipo, vai trabalhar em qualquer coisa, cara, você consegue viver lá na Califórnia de boa, tem muita coisa legal pra fazer lá. Da hora. Mas vá com uma missão, que é o jeito. Gabriel Imperiano, grande Gabriel Imperiano, cara. Ele manja muito do passinho, moça. Esse cara sabe o passinho? Sei, tô ligado. O movimento do passinho? Cara, sim. Muito foda, muito da hora. Ele coordena várias fitas lá. Animal. De passinho no Rio, é louco. Grande Gabriel Imperiano, esse gênio, o imperador. Quero Mussa comentando sobre o chorume do Protesta. Tem algum chorume? Um grande abraço pro Danibas, Rauniga, Falco e Mussa. Cara, é mesmo, velho. Eu tinha totalmente esquecido do Protesta. Eu esqueci, mas assim, eu confesso que quando começou o negócio, aí eu comecei a loucamente procurar memes fotos. Então, tipo, a única reação que esse protesto gerou de mim foi procurar os cartazes mais engraçados. Isso tem sido, tipo, meu passatempo toda vez que tem um protesto da galera de direita. Tipo, e é sempre hilário, cara. É sempre um bagulho muito engraçado, tá ligado? É sempre muito engraçado. Eu não consigo lembrar de nenhum. É que, cara, não tem muito o que falar do que já foi dito antes, em março, que nem aconteceu aquele do AS. É tipo, mano, é tudo a mesma coisa, cara. É tudo a mesma merda, cara. Acho animal que, pelo menos, a gente pode sair aí, tipo, sabe, falar um monte de bosta na rua, ir pra Globo e tal. Mas, sei lá, né? Foda-se. Sei lá, cara. É. Assim, isso mais indica que a gente tá passando por um momento conturbado politicamente do que qualquer outra coisa, assim, de tipo, tá todo mundo, tipo... Sabe? Tá, uma coisa que eu fico só puto é que a gente é muito fácil, digamos, dispensar essas coisas, tipo, ah, esses ricos chatos do caralho, só... Não, mas, porra, esses caras, ele também, cara, tá ruim mesmo. Tem umas coisas que tá ruim. É. Obviamente dá pra ver, tem umas cagadas que estão acontecendo no governo. Sim. Tipo, não é, sabe, tipo, quando... Claro que é um saco esse papo que eles ficam, ah, corrupção, claro, ah, sim, beleza. Mas, tipo, porra... Tá aparecendo um monte de coisa aí, não tá? Sim, a gente, a Petrobras, tipo, perdeu um monte de grana, não tipo, perdeu? Tá uma merda, inegável. Entendeu? Tá, tipo, tem muita bosta acontecendo, não tem? É que eu acho que a grande real é o seguinte, tá ligado? Tipo, a gente tem que parar de ter essa visão de que tem um lado bom e um lado ruim. É, tipo, a gente sempre fala isso, Tipo, não tem essa. Existem posicionamentos políticos e é isso aí, tá ligado? É. Tipo, só que eu acho que o engraçado dessas manifestações não é nem... o posicionamento político em si, e sim a maneira com a qual eles estão expondo isso, tá ligado? Sim. Tipo, a galera tá botando ali nos cartazes umas paradas muito engraçadas, tá ligado? Eu acho que o importante de lembrar quando rola essas coisas é que você ser a favor de um partido é tão idiota quanto ser contra ele. Você não pode ser chat de partido, tá ligado? Sim, cara. O partido tá cagando pra você. Não, ele não é time de futebol, tá ligado? É, exato. E sim, você pode ter ideologias. Exato. Sim. Tem partidos que se alinham mais a uma ideologia, mais a outra ideologia. E você pode se identificar com um partido por causa da sua ideologia, porque as ideologias são compatíveis. Sim. Isso é normal. Exatamente, claro, cara. O que você não pode, primeiro, é que essa ideologia seja imutável. Uhum. Isso. Se a sua ideologia não é passível de análise, exatamente, e de reavaliação, sua ideologia não vale nada. É. Exato. Tá ligado? Concordo plenamente. E você não pode seguir o que aquilo fala cegamente e não questionar. Exatamente. Seja você um cara mais de esquerda, mais de direita. É, o que for. Enfim, não interessa. Porque tanto uma quanto outra tem pontos válidos e pontos não tão válidos, claro, entendeu? Exato, exato. E essa sobriedade eu acho importante no momento atual que a gente sim. tá. Não, sim, com certeza. Né? De, não, tipo... Ainda mais que tipo, a gente tá numa situação na qual tipo, a galera tem que aprender que... não é porque você é de esquerda ou de direita, que nem o moço falou, não é que você... se afilia a um lado ali que, tipo, o seu ponto de vista é magnânimo, tá ligado? Sim. Que, tipo, que o outro lado não tenha algo de válido a dizer também, tá ligado? Tipo, política, querendo ou não, no final do dia, é isso. São lados opostos. Muitas vezes conflitantes, conflitantes, só que, tipo, faz parte do jogo político inteiro você, tipo, debater. É. Não gritar e apontar na cara da outra pessoa, tá ligado? Você expor e ouvir, tá ligado? É porque, apesar deles serem conflitantes, eles têm pontos em comum ainda assim. Sim, Eles são basicamente só caminhos diferentes pra chegar ao mesmo resultado. Exatamente, exatamente. Né? Exatamente. E não existe caminho certo. Existe caminho que funciona melhor pra determinadas configurações... sociais, culturais e tal. Tipo, tem ideologias que funcionam melhor em lugares diferentes porque a ideologia dos povos é diferente. Exatamente. As pessoas, a gente acabou de falar que ir pros Estados Unidos, ir pro Japão, ir pro, sei lá, que caralho que for, te abre a cabeça porque você encontra jeitos de pensar diferentes, entendeu? Uhum. Então, coisas funcionam diferentes em lugares diferentes, sabe? Tipo, tanto que é muito, muito óbvio quando você vai para os Estados Unidos e entende por que que lá eles defendem tanto algumas, tipo libertários, uhum, sabe? Tipo, por que que é muito óbvio? Porque eles têm uma classe média gigantesca para, uhum, sustentar aquelas ideias e tudo mais, e funciona, sim, tá ligado? Tipo, sim. Claro, agora eles estão... Funciona em termos, né? Eu digo, agora eles estão se fudendo porque a desigualdade está crescendo loucamente lá e eles... Por conta de todos esses anos de liberalismo, eles não conseguem segurar isso nem fudendo. Uhum. Tipo, não tem como segurar. Mas você vê, por exemplo, quantidade de empresários que tem, de microempresários, de pessoas que têm lojinhas e tudo mais, é tipo muito grande. Tipo, uhum, eles fazem de um jeito de virar... Essa é a filosofia de você ser o made man, tipo, você fazer o seu próprio esquema. Exatamente. Né? E é isso que você falou, não é nem bom ou ruim. É só, tipo, mano, esse é só o modo que os caras... É o que funciona, né? Exatamente. Exatamente, o que funciona que pra eles. Da nossa atual situação política é isso. Tipo, a galera de um lado achar que o outro lado é o demônio. Tá? Achar que o outro lado não tem nada a dizer. E isso vale pros dois lados, tá? Sim, vale. Com certeza. É importante, falta um pouco de autocrítica, autoanálise, de você encontrar coisas ruins no... Do seu lado, sim, e coisas boas do lado do outro. Sim, né? Com certeza, cara. Falta um pouco de autoanálise. Falta um pouco pra galera aprender a brincar de política direito, tá ligado? Sim. Mas acho que... Assim, e é legítimo se revoltar contra coisas erradas, claro, sabe? Sim, com certeza. É legítimo, mas tem que haver parcimônia na discussão política. Exatamente. Sobriedade, né? Exatamente. Caras, eu queria só fazer uma interrupção rápida das perguntas pelo seguinte, caras. Eu tô falando aqui, enquanto a gente tá conversando aqui, o Pablo Miyazawa, do IGN, ele mandou uma mensagem pelo seguinte. Uma coisa que eu não contei é que a IGN, todo o grupo IGN, não só os brasileiros, mas tinha os franceses, os alemães também estavam lá na E3, eles alugaram uma mansão gigantesca nos altos, assim, de Hollywood, assim, perto aí do onde tem o logo e tudo mais. Uhum. Né? E aí a gente colava, sempre fazia umas festas lá, porque tinha, tipo, duas piscinas, três casas dentro da propriedade. Era um negócio gigantesco, assim. Sincero. Uma puta mansão. E a gente sempre ficava zoando, falava assim, mano, isso daqui certeza que já foi usado pra pornografia, esse daqui é o típico casa de pornografia. E achou o vídeo. A gente finalmente achou o vídeo, cara, daqui, e eu estou vendo aqui no RedTube, e é exatamente isso, cara. Eu fiquei deitado nessa cadeira onde tá esse cara agora, que vai prestes a receber um boquete, cara. Cara, é que, tipo, é muito foda. Lá na Califórnia eles têm um mercado de mansões absurdo, tá ligado? Sim. Então, tipo, eles usam mansão pra tudo, pra festa, pra reality show. E mercado de putaria também, né? Sim, muito. Não, mercado muito pornográfico da Califórnia. Se bem que tá tudo mudando pra Miami agora. É, por conta de... Da lei da camisinha. Da lei da camisinha. Ah. Que na Califórnia agora você tem que usar camisinha pra fazer pornografia. Pode crer. E aí, tipo... Miami, foda-se. Miami, né, cara? Miami, Scarface. Exatamente, cara. Mano, que bizarro ver essa atriz, mano, sentada na mesma cadeira que a gente tava lá, tem cara. Essa rola nessa cadeira. Nessa cena, é, tipo, eu vi exatamente essa cena, só não era um filme pornô, tá ligado? Nossa, que animal, velho, que animal. Porra, muito foda. Enfim, voltando. O que é mais engraçado, cara, uma das pessoas que gerencia essas mansões é justamente o Vanilla Ice. É mesmo? Nossa, cara, é milionário. Por gente, conta disso. Porque ele pega a mansão, ele compra a mansão usada, ele dá uma pimpada na mansão e revende pelo dobro do preço. Caralho, velho. O Vanilla Ice é trilhardário hoje em dia. Cara, que bom. Acho justo, né, cara? E, tipo, é louco que você ganha, você compra uma mansão pimpada e, de quebra, uma mansão pimpada pelo Vanilla Ice, né, cara? Tipo... Isso é muito um plus na venda. Assinado por ele, né? By Vanilla Ice. Tá by Vanilla. By Vanilla. Assinatura dele na parede, assim. Vanilla. Muito bom. Romulo Paixão mandou a próxima pergunta. Bucas, o que será do Nintendo NX? A Nintendo há pouco tempo disse que não revelaria o que essa plataforma tem de tão especial por temer que as concorrentes pegassem a ideia. Que diabo de diferencial é esse? Cara, não sei, eu não sei o que é, mas não é nada do que a gente tá pensando. Máquina de café. Sim, certamente não é nenhuma hipótese que foi levantada até agora, assim. É mesmo? Porque com o Wii foi a mesma coisa. É, né? Tipo, não, porque o Wii vai ser não sei o que. Não... Galera começando a fazer altas teorias, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, no fim das contas, era... Eles se reverteram pra coisa mais simples possível. É. Então, acho que vai ser uma coisa que vai surpreender todo mundo. Mas é foda porque é muito cedo pra... É muito cedo pra especular sobre o NX ainda. O que eu tinha lido é que eles falam que eles estão falando de console, mas, na verdade, vai ser, tipo, mais um sistema de, tipo, de online, talvez, sabe? Assim, Será que eles finalmente entenderam a internet? Meio que como se esse fosse o papo, mas, sei tipo, lá. Galera... Né? Descobri um bagulho muito louco, se chama internet. Eu baixei o discador do IG aqui, tá ligado? Ô, acho que vai dar um negócio, vai dar futuro isso aqui, hein? Ai, que animal. Discador do IG. Muito bom, muito bom. André de Araújo. Se tivesse um True Detective brasileiro, em que estado seria? Qual seria o roteiro? Seria tipo no... No Acre. É. Não. Acho que acima de tudo, quais os dois atores iam ser na primeira temporada? Mano, obviamente seria Selton Mello e Wagner Moura, cara. Certeza. Óbvio que seria, certeza. Com mullets, assim, tá ligado? Sim, certeza. E um bigode. Então, tem que ter, é obrigatório ter bigode no True Detective. Tem bigode, tá ligado? Iam botar o Lima Duarte em algum lugar ali no meio. Lima Duarte vestido bizarramente, assim. Cara, achei muito engraçado que esses dias eu assisti o último episódio, finalmente, da segunda temporada do True Detectives. Não, eu nem comecei a assistir. Cara, acabou o bagulho, eu fiquei olhando assim. Tipo, acabou o bagulho, eu fiquei olhando. O que acabou de acontecer, tá ligado? Uhum. Porque assim, eu fico 8 episódios e, tipo, eu sei mais ou menos o que tá acontecendo, mas chegou no final, tipo. What the fuck? Tipo, falaram que é muito bizarro esse episódio. É tipo, muito confuso, tá ligado? Eu nem vou assistir. É plot em cima de plot em cima de plot. E, tipo, no final das contas, o plot geral do bagulho é muito mais simples, mas tipo. Sacou? Sei, entendeu? saquei bem. O Rota entrou muito na hora, certo? Cara, eu te entendo, cara. Eu fiquei muito confuso. Eu falei, tá, eu acho. Eu preciso começar. Eu vou descobrir essa estratégia agora de começar. A deixar as séries acabarem pra começar a ver elas. Ainda mais que eu não ligo pra spoiler nunca. Então. Aliás, sabe a casa dessa temporada do True Detective, das máscaras? Sim. Eu fui a casa de uma amiga minha lá, da Califa. Eu passei o 4 de julho nessa casa. Que da hora. Fazendo churrasco. Porra, louco. Pois é. Eu comeria um churrasco agora. Ah, churras. Churras. Nossa, eu tô com uma foto. Churras Freedom. Próxima. Fabiano Flores, salve, salve, bucaneiros. Bucaneirosos, ó. Bucaneirosos. Qual o melhor filme do Homem-Aranha? Como estão os nervos para Phantom Pain? E qual o sentido da vida? Eu acho que... Cara, o filme do Homem-Aranha, eu não sei se eu gosto de algum deles. Cara, eu gosto do 2 do Dr. Octopus. O melhor filme do Homem-Aranha é o Italian Spider-Man. Concordo, cara, concordo. Italian Spider-Man chutou. Vai no YouTube procurar Italian Spider-Man. Ah, que melhor. Respeite la donna. Respeite la donna. Melhor. Um cocodrilo. Melhor rolê. É o melhor, eu acho que aquele é o melhor. Claramente, ele parece melhor. Guilão, cara. Ele parece ele igualzinho. Igualzinho o Guilão, velho. Cara, aquele é o melhor. Esse, é o melhor. O Moça Matou. Vocês estamos com os nervos para Phantom Pain. Sim, cara, eu quero muito jogar essa porra. Esse jogo vai ser louco. Esse jogo vai ser muito da hora, cara. A grande despedida de Hideo Kojima. E qual o sentido da vida, cara? Que, mano... esse é o sentido da vida. Renan... Não, Mauri Link. Mauri. Não, Mauri Link também não. Yuri. Ah! Yuri Ortin Ostbileski. Leschi. Grande Bileski. O Raoni chorou vendo Divertidamente? Eu tenho certeza que sim. Certeza, cara do Raoni. Eu gostei muito que esses dias eu vi um sobre o Divertidamente e eu vi que, tipo, a linha de filosofia da Pixar, né? Era um meme, assim. Mas era basicamente um meme falando o seguinte. Que a Pixar começou assim, né? Tipo, e se os brinquedos tivessem sentimentos? E agora se os insetos tiverem sentimentos? E aí foi escalando isso. Carros, né? Os carros, sei lá o que, tem sentimentos e tal, sei lá o que. E aí eles chegaram na grande ideia. E se os sentimentos tiverem sentimentos, cara? E é isso que acontece, cara, Divertidamente. Mas enfim, o Raoni responde essa na próxima. Daniel, vai ter mixtape ainda esse ano? Caralho. Cara, foi direto. Caralho, ó. Caralho. Caralho. Cara, tipo, diga um negócio, cara. As duas mixtapes seguintes ficaram uma treta entre o Raoni e o Falcão pra ver quem que ia fazer. E nenhum dos dois fizeram. E nenhum dos dois fizeram, cara. Eu larguei na mão dos dois e eu tô só, isso, tipo, de quina olhando. Isso é verdade, isso é verdade. A gente precisa retomar. Só falando assim, sei lá, tá ligado? Eu tô numa pilha aqui pra fazer uma de feature pop japonês que eu acho que eu vou fazer. Faz, cara. Pedro Falcão, eu. Voltei. Tá fazendo o quê? Gravando podcast. Nesse momento, gravando podcast. Tomando um chá. E tomando um delicioso rei do mate. Mate com limão. Mate com limão, zero. Que é muito gostoso mesmo. Muito bom. E você, Mussa, qual é o segredo dos seus cabelos? Cara, qual é o segredo dos seus cabelos, Mussa? Cara, não sei, eu só deixo ele crescer. Eu lavo ele todo dia. Com shampoo anti-caspa, porque eu tenho caspa pra caralho. Isso aí, cara. Cara, é maravilhoso. Seus cabelos ficaram muito legais. Obrigado, cara. Obrigado. Você já deixou ele ficar desse tamanho? Assim? Não, nunca. Sabe, o meu cabelo era assim quando eu tinha, tipo, sei lá, 5 anos, 6 anos, tá ligado? Pode crer. E aí minha mãe resolveu uma hora, não, vamos cortar esse cabelo aí, tá ligado? E a minha avó ficou puta com a minha mãe. Você vai cortar os cachos do menino! Esse caralho, minha avó ficou nervosaça, assim, tipo, ficou revoltada. Não, é foda. E aí eu fiquei, tipo, sei lá, literalmente 20 anos cortando o cabelo só bem curtinho. Curto, assim, né? E aí ano passado, no começo do ano passado, eu raspei o cabelo, foda-se, raspei tudo. E aí eu casei, eu falei... Quer saber? Não vou mais cortar o cabelo. Eu não vou mais cortar o cabelo. Verdade. E agora ele tá assim. E agora, tipo, eu tô nos rolê X, assim, aí alguém me para, você é igual o Jon Snow, tá ligado? Sério? Sim. Da hora. Você é igual o Jon Snow. Tipo, hora, eu tava em abril, quando eu fui pra Las Vegas, a gente tava cobrindo um evento da Bandai. Pra Bandai, tava fazendo tempo pra Bandai. E aí... O diretor de marketing da Bandai Namco América, tá ligado? No meio da... Tipo, eles estavam ensaiando a apresentação. Eu tava, tipo, no fundo da sala trabalhando no computador. Tipo, ele tocou uma ideia do nada. Aí, tipo, ele vira pra mim, olha pra mim. Aí, tipo, ele vem andando na minha direção. Já te falaram que você é igual o Jon Snow, cara. Aí, tipo... Não. Aí, tipo, ele vira pro resto da... Pros diretores, sabe? Tipo, esse cara não parece Jon Snow? Tipo, parece Jon Snow. Aí, tipo, cara, você parece Jon Snow, cara. Caralho. Animal, cara. Animal. Moose Snow. Grande é Moose Snow, cara. Jon Moose. Qual que é o final do Game of Thrones, Moose? É spoiler, né, cara? Esse bagulho de spoiler aí, tipo, isso aí dá um beota, isso dá uma cadeia, cara, saca? Tipo, imagina, você fala o bagulho aqui, você sai de casa e toma uma facada no passo ali, tá ligado? E a última pergunta do Bilesh, que é, vocês estão jogando o quê? Rocket League. É. Ultimamente eu tô jogando muito Rocket League. Liga do Foguete. Eu tô jogando muito Rocket League também. É o melhor rolê, velho. É, então, é muito melhor. Da hora. É muito da hora. É muito da hora. Tá, vamos tomar liga. Vamos, então, velho. É, então, é, eu vi que assim, rolou uns papos desses no Converse esses dias, mas eu cá estou, abrindo oficialmente aqui. Vamos fazer um post aí, ou a gente pode usar o famigerado Liga Max Rebo, pra gente fazer uma liga de Rocket League, cara, porque... É, porra, tá todo mundo jogando essa porra e tá e muito é divertido, legal, cara. E o meu carrinho é mó firmeza, cara. E pelo que eu soube, é crossplay, não é? É cross-platform, né? Caralho, mano. Esses caras mandaram muito bem, é tipo o melhor jogo. É o melhor jogo. É o melhor jogo. Animal, animal. Bom, próxima pergunta é do Maury Link. Maury. Eu tô jogando Earthbound. Aliás, caralho. Nossos bizarros capitães já jogaram esse pequena pela... Claro, velho. Cara, Earthbound é um jogo lindo. É doido, cara. É lindo, é incrível. Doido. É bem doido. Todo mundo tem que jogar Earthbound, cara. Eu loguei no, eu lembro que quando era Molesque. Molesque. Esse daí era o Bilesque quando era Molesque. Ele era Molesque. Molesque. Eu lembro quando era Molesque, tipo, eu aluguei Earthbound no Blockbuster, cara. Pode crer. Que tinha os joguinhos de Super Nintendo ali. É, sim. Bem legal, era bem... Cara, curto. Tipo, um jogo lindo. Tipo, é aquilo que a gente falou do estúdio Ghibli. Ghibli. Que, cara, é uma... Inclusive, o Chigesato Itoi, que é o cara que escreveu e dirigiu Earthbound, ele é copywriter do estúdio Ghibli. Ah, entendi. Que louco, ele cara. Trabalhou com Miyazaki em vários projetos, assim. Que louco. Então, assim, ele é jornalista de formação, o cara, mas assim, é um cara com uma sensibilidade de roteiro filha fenomenal, da puta, assim. Né? Que da hora, cara, não sabia. É foda. É filha da puta, assim, é incrível. Inclusive, recomendo Earthbound do Super Nintendo, recomendo que você baixe a ROM traduzida do Mother 3. Ah, é, que é fenomenal. Que nunca saiu em inglês, mas a galera traduziu, fez um mutirão de tradução. Falando que foi uma boa tradução, né? É uma ótima tradução. Vale muito a pena. É animal. Próxima pergunta é do Danilo Santos. Bucas, Rising Thunder, vocês estão jogando? Pretendem jogar? Cara, eu tentei jogar, não consegui jogar. Se não conseguiu no seu computador, não rodou. É uma bosta, cara. Eu joguei e achei bem legal. Cara, eu achei... Eu fiquei muito surpreso de maneira positiva, assim, sabe? É isso que eu falo, porque, tipo, eu tentei jogar, não consegui jogar porque meu computador é um lixo. Sim. E daí, tipo, tudo que eu lia desse jogo, eu falo, meu, eu preciso jogar essa merda. É muito bom a porra ele do é jogo. Ele é bem legal. Ele é bem legal. Ele é, tipo, realmente um jogo perfeito pra você aprender a, tipo, jogar jogo de luta, assim. É. Porque ele tira uma barreira de execução que é inútil, entre aspas, né? Eu entendo o que você quer dizer, inútil. É no sentido de, tipo... Dentro do contexto final do objetivo do jogo, que é você lutar contra o seu oponente e tudo mais, tanto faz. Ela é tipo, você soltar o Hadouken ali certinho não é o importante, tá? O importante é você lutar ali. Mas, cara, é um jogo bem bacana. Ele é muito legal pra quem quer começar com um jogo de luta. Ele é muito... Pra quem não sabe, ele é um jogo em que não tem, tipo... Você vai só dar um Hadouken, você não precisa fazer o comando da quarta de lua pra frente e tal. Você só aperta um botão. Cada são três personagem especiais. Tem três especiais... E um super que você aciona só com um botão. Então ele é bem... Ele, mesmo assim ele tem profundidade. Então ele é um jogo bem... Ele vai ser gratuito, né? Ele é free to play e tal. Então ele é bem pensadinho pra caralho. Ele recomendo bastante, assim. E cara, é uma coisa de... É tipo, ele, por ser mais simplificado, ele consegue ser um party game quase, tá ligado? Sim. De você, mais, não, mais mas é até do party que... Game, cara. É, ele é no mesmo nível de, tipo, sei lá, Power Stone. Essas coisas, tipo, consegue ser uma coisa que você senta aí com os brothers, vamos tirar uns aí enquanto tá todo mundo tipo, conversando, é mais ou menos sabe, o que eles tentavam fazer com os jogos de luta do Naruto, né? Que é meio que isso, sim, tipo, os golpes não são muito elaborados, só que, tipo... Nos jogos de luta do Naruto, os caras, tipo, eles simplificaram esse lado, só que eles decidiram complicar em muitos de outros lados ali e tal, e fudeu o rolê também. Mas aí, não, os caras mandaram benzão, velho. É, total. Muito foda. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Arroi Bucas mandou o Thiago Glock. Thiago Glock, Katink, mandou... Arroi Bucas. Oi? Thiago Trabuco. Trabucão. Thiago Trabuco mandou a Rui Bucas o que acharam de Relic Hunters Zero e de Fallout Shelter. Cara, o Relic Hunters é um puta jogo legal, cara. Eu não joguei também. É muito divertido, cara. É muito, tipo, é muito viciante, assim, de, tipo, sair dando uns tirinhos, tá ligado? E é muito bonito o trampo que o que o Beto Souza fez ali do. O Beto manda do, bem, né, velho? Da Behold, Beto é muito legal. Bem, eu gosto muito dessas formas meio quebradas deles, de tipo. Umas linhas retas quebradonas, né? Isso, é tipo geométricozão, sabe? É muito legal, acho muito legal. E o Fallout Shelter, cara, eu joguei quando. No, assim que eles. Eu consegui baixar enquanto tava rodando o negócio da Bethesda, tá ligado? Eu comecei a jogar. É, mas, cara, é muito time consuming, assim, aí eu já saí vazio. Ele, né? É legal. Ele é legal, mas ele é um Farmville com skin de Fallout, tá ligado? Exatamente, exatamente. E, tipo, minha esposa fritou esse, né, jogo. Tipo, ela pegou meu iPad e... Porque, tipo, ela é louca por Fallout. E, meu, ela fritou, assim. Ele é legal, mas ele é um joguinho de gerenciar a fazendinha, tá ligado? Sim. Exato, exatamente. Com skin de Fallout, que é bacana, mas não deixa de ser... Uma versão da mesma coisa. Assim. Exatamente, concordo. É, o Van Depp aproveitou este momento para mandar um saudades bexiguinha. Mussa. Bexiguinha! Saudades Bexiguinha. Mandou um saudades Mussa. Famoso Bexiguinha. A próxima pergunta é do Rafael Ramali. Analisando os discos mais recentes do A$AP Rocky, Tyler e Kendrick, qual bateu melhor? Daniel. Cara, é que são coisas muito diferentes umas das outras, né, cara? Tipo, nenhum deles estão fazendo a mesma coisa. Tipo, tá todo mundo fazendo rap ali, mas nenhum deles tá fazendo a mesma coisa, né? Tipo, o Kendrick, ele decidiu, disco novo dele, o cara decidiu trazer a politicagem na cara da galera. Tipo, foda-se festa, isso aqui vai ser um CD pra galera pensar, tá ligado? O A$AP tá usando muita droga, tá ligado? Tipo, ele... Eu acho engraçado que esse último CD você vê claramente que ele descobriu o ácido, tá ligado? É muito engraçado isso aqui. Inclusive tem aquela história, né, do... Que ele fala quando ele dropou o primeiro ácido dele. Não. Que foi o I Love McConan lá que deu o ácido. Ah, foi o I Love McConan? South by Southwest, uma coisa assim. Ele falou, puta, o I Love McConan me deu um ácido ali e tal, dropei o bagulho. Cara... Eu fritei, daí voltei pra minha mansão e tive três menagens com nove meninas diferentes, tá ligado? Falei, caralho! Nossa! Tá bom, tá ligado? No mesmo dia, tá ligado? Caralho! Tipo, nossa, cara, é muito, muita... E daí você ouve o CD novo dele, tipo, meu, claramente, ele acabou de descobrir, tipo, os beats estão muito, tipo... tá bom pra caralho o CD dele. E o Tyler, tipo, ele tá feliz que ele tá rico, velho. Esse é o rolê dele agora, tá ligado? Eu vi o Earl Sweatshirt. O Earl, tipo, o CD do Earl tá doido, cara. Então, tá mesmo, mas eu vi ele no, você falou que tá no festival. Merda, eu vi ele num festival do o Low End Theory, que é um festival bem tradicional que tem lá nos Estados Unidos, de um grupo de beat, da beat scene tradicional de Los Angeles lá. E eu vi ele tocando, cara, e foi uma zona, o palco tava uma bosta, o som tava horrível. Mas aquilo horrível que você tinha falado, cara, essa galera da internet, a galera não segura a pica no... Não segura ao vivo, mano. Os caras, é muito internet, velho, é muito internet, cara. Mas esse CD do Earl tá bom, cara, só que, tipo, você vê claramente que o moleque tá numa bad, velho. É, né? Tá numa bad. Mas achei legal que, tipo, o CD inteiro é ele. Pelo menos. Ele produziu aquela porra sozinho ali, tá ligado? Tem uma música que tem o Left Brain ali do Odd Future, mas tudo é ele, tá ligado? Ele produziu... Fez os beats, fez a cima, tudo certinho, tipo, é ele, assim, isso eu achei bem louco. Pode crer. Mas não sei, eu acho interessante esses CDs novos que estão saindo esse ano, que, tipo, como eu falei, tá todo mundo fazendo rap, mas é sempre diferente uma coisa da outra, ninguém tá fazendo a mesma coisa, tá ligado? É verdade. Ninguém tá fazendo o mesmo bagulho, mas tá legal, tem uma leva boa, hein? Galera esperando o Frank Ocean novo ainda, que tá enrolando pra caralho. Cara, nossa, muito bom, né? Ah, Francisco. Francisco Oceano. Francisco Oceano. Tá emputecendo geral. Francisquinho Oceano. Vai ter do Kanye também, né, esse ano. Vai. Vai ser do Kanye. Quero muito. A Kanye, aguardo ansiosamente. Canhão. Muito bem. Próximo. Mussa. Oi. Mandou aqui o Leonardo Webkowski. Webkowski. Mussa. Nossa, oi. Detetive, né, cara? De seriado americano, né? Webkowski. Kowski. Um canhão solto. Webkowski, você é um canhão solto, Webkowski. Especifique todos os custos envolvidos na sua viagem para o Japão. Caralho. Liste eles. Inclusive, peraí que eu vou abrir a minha tabela no Excel aqui, tá ligado? Leonardo, você trabalha no imposto de renda? É, isso? Cara, o então, que você receita, quer? Você trabalha na Receita Federal? Vamos lá. Cara, eu obviamente não vou lembrar valores e obviamente os valores vão ser diferentes porque faz um ano que eu fui pro Japão. E o dólar no momento está a 4 reais. É outro dólar, tá ligado? Mas o custo que você tem vai ser de tirar o visto. Pode crer. Você vai ter um custo de, obviamente, comprar passagem, de comprar, de reservar hotel, que pode ser, que normalmente é caro, mas você consegue encontrar opções bem baratas se você for pra Tóquio, pelo menos. Que nem eu e a minha esposa, quando a gente ficou 2 semanas em Tóquio e pagamos, tipo, sei lá, R$1.500 nós dois. Nossa, caralho. Por 2 semanas, tá ligado? Nossa. Caralho, mas, assim, era um lugar bem, bem simples, o quarto era minúsculo, era uma cama, uma TVzinha, espaço pra deixar as malas, tá ligado? Uhum. Mas foda-se, porque... É, é, entendeu? Tipo... Você não vai querer ficar dentro do hotel se você tá lógico. Em Tóquio, sabe? Não, exatamente. É, mas é basicamente isso. E eu separar uma grana... É, o truque é você separar um valor por dia pra comer. Uhum. Tipo, ó, eu vou comer, sei lá... Tudo. Tudo é da hora. É, isso que é foda. Esse é o problema. Tipo, separa um valor igual por dia pra comer. Uhum. Porque comida lá é barato, mas é bom você ter um controle sobre isso. É... E transporte. Você pode comprar um esquema, dependendo de quanto tempo você for lá. Você pode comprar um passe que você anda liberado quantas vezes você quiser pelo sistema público de trens e metrô e tal. Dá pra andar até de trem-bala com esse passe, porque foi o que a gente fez. A gente foi pra Kyoto duas vezes de trem-bala com esse passe, sem pagar nada, tá ligado? Animal. Então, dependendo do rolê que você for fazer, esse passe vale a pena pra caralho, mas ele é um pouco caro. Você, tipo, sei lá, R$700 por pessoa, assim. Pode crer. Ele é caro. Mas assim. Mas é free pass. Não chega a ser tanto, mas ele é caro. Mas assim, se você vai andar de trem-bala, tá ligado? Já valeu a pena pra caralho, assim. Uhum, uhum. E uma passagem só de trem-bala custa quanto, mais ou menos? Se for comprar, tipo, só a passagem de trem-bala. Cara, não lembro agora. Mas assim, é carinho também. Vale a pena fazer o free pass. Não? Vale. Se você vai andar bastante, e você deve andar bastante, porque você anda o Japão inteiro com um passo só, assim. Então vale muito a pena. Isso é louco, cara. Da hora. Dá um rolê. Acho que basicamente é isso. E dinheiro pra comprar merda, né? Sim, cara. Se você vai no Japão, você vai comprar merda. Cara, separa uma grana violenta pra comprar merda, cara. Sim, cara. Você vai gastar muito dinheiro comprando coisa no Japão, isso, assim, justo, na moral. Justo. Animal. É... Maxon, grande Maxon Lima. Beijo, beijo, Maxon. Porra, eu sou apaixonado por esse menino. Mucioli, meu camarada do peito. Onde será feita a marca do caçador? Posso sugerir ao lado daquela da fada montada no golfinho? Saudades. Explica isso, explica aí, isso. É porque o Maxon, pra quem não conhece, ele é um amigo meu de muitos anos, a gente trabalhou junto e tal. Também conhece o Falcão, uhum. O Danilo, vocês conhecem ele também. Cara, ele é cheio das tatu. Ele é todo tatuado, ele fez uma e tipo, surtou assim, tá fazendo tatu pra caralho assim. Tá quadrinho. Ele tem umas tatu muito loucas. Tem, nossa, tem. A última que ele fez, acho que no braço do, acho que é do Jason. Do Leatherface. No Leatherface. É. Nossa senhora. Ele tem altas tatu muito boa, louca. Muito da hora, boa. Da hora. E aí, de presente de aniversário, ele falou que ia me dar uma tatuagem. Ah! E eu falei, não, bora, vamos aí, tá ligado? Uh-huh. E aí acabou que a gente não conseguiu se encontrar pra ir fazer ainda, né? Mano, faz uma no pescoço, velho. Isso é muito da hora o moço com uma tatu no pescoço, cara. Faz um maconha na cara. Faz um sorvetão na cara, tá ligado? Cara, que nem o Gucci Mane, né? Pô, aquele sorvete do Gucci Mane é a coisa mais linda, né? E o Young Thug, que foi lá e fez um também pra, tipo, homenagear o Gucci Mane, cara. O Young Thug tem um sorvete na cara também? Tem um sorvete na cara agora, tá ligado, cara? Esses caras fodas. Esses gangsters, né, cara? Esses gangsters. É que foda, tipo, o sorvete na cara é, tipo, totalmente atestado de que, mano, você não pode mexer comigo, cara. Tipo, o cara tem sorvete na cara e ninguém fala nada porque é fucking Gucci Mane, tá ligado? Entendeu? Cara, é dono de Atlanta, Young saca? Gucci Mane, mano. E aí que eu queria fazer, eu já sei qual tatuagem eu quero fazer. Um sorvete na cara. Um sorvete, né? Um sorvete com um rainho saindo da minha cara, tá ligado? Isso é louco, cara. É, e aí... Mas isso de fada montada em golfinho... É genial, não, né? É foda, né, cara? É borboleta, fada montada em golfinho... Faz uma índia. Puta, né? Faz uma fada índia montada num tribal. Montado num sorvete. É. Sorvete. Tudo tribal. Tudo tribal. Tudo tribal, foda. Cara, tribal é a forma mais baixa de tatuagem, né, cara? Nossa, é foda, cara. Tribal tá pra tatuagem como trocadilho tá pra piada, né, cara? É, cara. Tribal. Eu fico foda, eu fico imaginando, tipo, isso do ponto de vista de maores mesmo. É. Nossa, tipo, deve dar um desgosto, né, cara? Eu acho foda que, tipo, eles pegam e generalizam, porque, tipo, beleza, aquilo veio do maori, só que virou o quê? Tribal. Tribal. É. Tribal. De qual tribo? É das tribos. Das tribos. Toda tribo tem uma dessas, tá ligado? É. Tem um sol. Nossa. Tribal na cor. Ele dá um desgosto tão filho da puta, cara. É de azedar a comida da avó. Nossa, azedar um palhaço, meu Deus. Mano, é foda fazer uma iguana tribal. Nossa, não, pesado, pesado. Escalou minhas costas. É. Pesado, pesado, cara. Nossa, né? É osso. Thiago Ribeiro. Olá, Bucas. Meu coração palpitou mais forte com tanto retorno ao mesmo tempo. Navio pirata, e Falcones. Quando você está fora do país há muito tempo, o que você sente falta do Brasil? Minha cama. É tipo isso. Cara, É que 2 meses você não sente falta no Brasil. Não é muita coisa. Passar um ano, você começa a sentir algumas faltas de coisas práticas que você tinha, tipo, formas como as pessoas lidam nas mas ruas. Mas tem uma coisa que é engraçada em relação a ficar fora, tá ligado? Principalmente, tipo, sei lá, quando a gente foi pra Holanda lá, que a gente ficou 2 semanas só. Tipo, por mais que tenha sido 2 semanas, a comida faz falta. Faz. Sério? Você sente Brasil, eu senti também. Ainda mais na Holanda que, tipo, mano, você come muito pesado, cara. Tipo, é tudo rango muito pesado. É muito cheio de tempero. É, tipo, muito comida de frio. Daí você fala assim, mano, eu mataria uma pessoa por um arroz e feijão agora, tá ligado? Tipo, não, eu sentia muita falta. Tanto cara. Que uma vez a gente foi no KFC lá nos Estados Unidos e aí tinha... Você comeu o Double Downer? Comi. E aí? Da hora? Normal, cara. Mas pior que tem um parecido aqui. É? Tem um parecido aqui. É muito mágico. Cara. É muito mágico, é muito mágico. Muito América. É muito escuro, você não consegue tudo caindo. Assim, é lógico, tipo... cara. É muito tipo, mano, é uma ideia que só um americano pode ter. Só americano tem, cara. É surreal isso. Mas lá eles têm de acompanhamento, como eles têm aqui, eles têm arroz e feijão. Ah. Só que aí você falou, caralho, arroz e feijão, né? Mas aí é muito diferente, né, cara? É o feijão mexicano, mano. Que parece que você abre e como eles começam a tocar... Tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? Você come e é tipo uma festa na sua boca. Caralho, sabe? Cara, sai peidando. É muito, nossa, muito peido, cara. Enfim, comida eu entendo, faz sentido mesmo. Quais as principais alegrias e dores de cabeça de um tradutor? Cara... Cara... Vocês dois, meninos. Eu não sei, como eu faço muita tradução... Muita não, só a tradução de tipo de diálogo e texto e coisa assim e tal... É você encontrar algo que mantenha a qualidade do texto original, assim. Sim. A voz do personagem. A voz do personagem, a identidade do personagem. Uh-huh. Adaptar a piada, adaptar referências culturais. Essa localização, né? Do... É. Isso é foda, não. Porque traduzir é fácil. É. Localizar é difícil. Você tem que ter muito contexto. Enfim, acho que manter realmente a identidade da obra, eu acho que pra mim é o mais difícil. Entendi. Foda. Entendi. É isso mesmo. Mas é legal, eu adoro fazer assim. É uma coisa que eu curto pra caralho. Para finalizar, 2 pedidos. 1, mais programas especiais sobre os integrantes do navio, pois o último foi incrível. Proto-aniversário do Danibas. E 2, momento Jabá Max Ribble nostálgico com Mussa. Ah, vai ter. É lógico, ter. O povo tá pedindo. Cara. O povo que tanto sofre. Esse povo que tanto sofre. Eu só quero dar uma alegria pro meu povo, né? A gente ficava jogando Rocket League assim. Eu só queria fazer um golzinho pra esse povo que tanto sofre. Tomando 3-0 ali. Tipo... Cara, chegou num ponto onde a gente ganhou um jogo porque, tipo, o time do computador fez gol, tem uns 3 gols contra pra gente. Caralho. A gente tava muito ruim. A gente tava muito ruim. Ontem a gente tava muito ruim. Só queria levar uma alegria pro meu povo. Para este povo que tanto sofre. Esse povo fudido na merda. Zoado. Ah, Felipe Dottori. Mussa, indica algum material nas interwebs, livros, vídeos, etc, pra quem não sabe nada pra aprender japonês? Tava querendo estudar, mas não sei que material é bom. Cara, tem um site bem interessante que chama Tofugu, T-O-F-U-G-U, que é de um cara japonês mesmo, que é tudo em inglês, então se você não souber inglês isso vai ser um problema, mas... Então você tem alguns outros problemas pra resolver antes do japonês. Enfim, mas ele dá muitas dicas legais de coisa de japonês e tudo mais, e se você, tipo, tem um não é o mais recomendado... Mas tem um canal de um cara que... De um gringo que dava aula de japonês, acho que lá no Japão. Filthy Frank, né? Pode crer. Japanese 101. Yon hyaku ni jiu moyase. Moyase. Kono kamayaro. Tem ele, mas não, tem um cara que chama... Eu esqueci o nome dele agora, mas é tipo... Nama Sensei Japanese Lessons. Que é um cara que fica falando um monte de palavrão e falando e tal. Mas ele ensina até que direitinho algumas coisas, assim. Você aprender a... Ele fica tomando cerveja e falando um monte de merda e ensinando a escrever e tal. É o seu tio bêbado. É tipo japonês. Isso. Caralho. Mas dá pra você ir por aí e descobrindo algumas outras coisas depois. Animal. Alexandre Jones mandou aqui. Bucas, tem alguma parada na internet que já entrou na rotina de vocês? Algum site, canal do YouTube, qualquer coisa que depois de subir não passar a usar regularmente? Cara, eu entro no Cracked todo dia, cara. A Cracked é um dos que eu mais entro também. Something Awful também, por algum motivo, eu entro todo dia. Nossa, Something Awful, né, cara? Something Awful também. Mas a Cracked eu acho que é um dos que eu mais entro também. Eu entro todo dia, com o que tá pegando lá, cara. Porque sempre tem uma coisa nova, né? Uhum. Todo dia tem uma caralhada de lista insana. É. Eu não consigo não dar um pulo no Fortean todo dia. É, eu imaginei. Só pra dar uma olhadinha assim, tá? Beleza. Continua a mesma merda. Os maníacos estão aprontando. É. Eu dou uns pulinhos lá. Animal. Próxima pergunta do Juno Titilio. Juno. Um menino multitalentoso que mandou saudades do Mussa nessa jangada louca. Pergunta pra ele o que é o tal do Calibre Lordal. Aí, ó. Os caras estão curtindo. É, pô, legal, cara. Muito bom. Mas o Calibre Lordal é isso aí. É o canal que, na verdade, o convite veio do Saga. A gente tava, já conversava, tipo, tinha ideias parecidas de cada um de fazer canal e tal, alguma coisa no YouTube. E aí ele falou, pô, vamos fazer aí e tal. A gente juntou, falou, pô, bacana, vamos fazer algo junto. Isso é literalmente os três caras que eu conheço que mais entendem de coisa japonesa que tem, assim. Total, tipo, você, o Dogão e o Saga, tá ligado? É, tipo, literalmente os três. Assim. E basicamente isso, assim, a gente curtindo e apresentando coisas que a gente gosta pras pessoas, assim. Tanto que a gente literalmente, assim, a gente só quer fazer coisa que a gente gosta de verdade. Então, pô, a gente tá fazendo uma série de Lord Dark Souls, sabe? Explicando a história dos personagens, do mundo, não sei o quê, tá ligado? Isso, tá da hora isso aí. Então são coisas que a gente realmente, que a gente gosta, que a gente quer mostrar pras pessoas e tal. Uhum. E às vezes a gente faz umas coisas ao vivo também, faz umas lives jogando, conversando com a galera e tal. E é isso, assim, é um canal pra gente curtir e falar de coisas que a gente gosta, né? Da hora, mano. Animal, cara. Basicamente isso. E aí ele mandou uma pergunta para os demais Bucas. Quanto custou imprimir a tiragem do fanzine de vocês? Quantos volumes foram impressos com essa grana? A gente fez... Eu não lembro a quantidade. A primeira, aquela primeirona, a gente fez 100. É, a primeira foi 100. Mas a gente era muito cabaço, né? Porque a gente ainda tava aprendendo muita coisa, a gente gastou muita grana. Acho que a gente gastou uns 6 mil reais, 5 mil reais. Cara. Acho que foi mais ou menos isso, assim. Porque. Não foi tanto não, isso. Não, cara, tanto que Não, peraí, foi bem menos que isso. Não, a gente gastou menos, a gente, inclusive, com as vendas daquele quadrante, a gente conseguiu abater o preço. Nossa, eu tô viajando grandão, cara. Não. Eu tô viajando grandão, foi tipo uns 600 contos. Ô, cara, que obra super faturada foi essa, tá ligado? Desculpa, eu viajei. Assim, eu falei, não, não, eu viajei total agora. Eu viajei total. Não, foi tipo 600 contos, assim. Foi tipo uns 600 contos. Caralho, de 600 pra 6 mil, caralho. Eu que não fiz a conta, eu que tava fazendo a conta errada aqui, mas porque eu lembro que mais ou menos. A gente foi naquela gráfica firmeza da tia Zona da hora. É, cada uma deu 7, cada edição, cada cópia ia dar uns 7, 8 reais, tá ligado? Mais ou menos então, isso. Tipo isso, sim. É verdade, cara, eu tinha esquecido disso. Aquela gráfica manda mó beira, eles fazem o bagulho de uns preços firmeza pra gente. Aí depois agora tá mó susto, a gente trabalha mó da hora com eles. Muito bem, a próxima pergunta é do Alexandre Jones, ele ainda mandou mais coisa. Que Jones. Foi. Eu gosto desse nome, Alexandre Jones. Ele tem nome de espião, Jones. Cara. Alexander Jones. Alexander Jones. Coming soon. Exatamente. Buka, se o navio de vocês naufragasse e vocês acordassem sozinhos numa ilha deserta, o que fariam? Tentariam voltar para a civilização? Virariam ermitões dos mares? Criariam sua própria civilização com jogos de prostitutas? Terceira opção, cara. Cara, jogos de prostitutas. Nossa, imagina que doideiro. Fazer umas. Tipo, basicamente é como eu falei, é como eles fizeram com a Islândia, né, cara? Os vikings ficaram putos, saíram do lado da Noruega. Aí, um grupo de vikings em específico. Aí ele falou, vamos pegar aquela ilha lá? Vamos. Eles estavam indo pra ilhas. Ou, mas a gente não tem nada aqui, cara. A gente só tá nós aqui. Vamos passar na Irlanda ali, a gente pega umas minas e vai. Aí eles foram, passaram na Irlanda, pegaram as minas e pronto. E a gente passa ali no frango assado na estrada, tá ligado? Tipo isso. E fizeram a Islândia. Então, basicamente, isso que você tá falando é como a Islândia foi montada, cara. Da hora, cara. É basicamente esse isso. Esse é o rolê. Esse é o rolê, cara. Rafael Santana. Bucas, com piteirinha ou sem piteirinha e por quê? Cara, eu sou um grande entusiasta da piteirinha. Cara, piteirinha é legal porque você fuma tudo. Exatamente. Então, mas, tipo, se não tiver piteirinha... Você tem uma base. E, assim, é bom pra você, tipo, aprender a bolar também e tudo mais, tá? Tipo, é bem... Mas, tipo, se não tiver também, foda-se. É. Tá ligado? Mas é que, tipo, se não tiver piteirinha... É que o Daniel é mendigo, vocês têm que entender. O Daniel gosta de fazer um baseado mendigueira, mas, apertado dos dois lados. Não, mas tem um lance, cara. Tipo, sem piteirinha, você só fuma com determinadas pessoas. Porque tem gente. Que baba. Muito. Que quando passa o bagulho pra você, parece um pincel, tá exatamente, ligado? Exatamente, é nojento, cara. É nojento. Pô, aliás, outra... parafraseando, eu acho muito linda a... ainda falando em Dr. Dre, acho Next Episode uma música muito linda. Maravilhoso. Uma mensagem bonita, né? Sim. E, tipo, a música acaba, aí você conta, tipo, um, dois, 3. Smoke weed every day. Conhecimento do Nate Dogg, velho. Nate Dogg mandando sabedoria ali, velho. Tipo, é como se fosse tipo uma faixa secreta, tá ligado? Smoke weed every day. É tipo pra quem ficou depois dos créditos do filme, tá ligado? Sim, cara. Smoke weed every day. É muito. Ah, por que não, tá ligado? É isso aí, cara. Essa música é do caralho. Muito bom, cara. Paulo Viana, qual a droga que traz a melhor sensação na hora do sexo? Depende, cara. Como você fala, a gente tava falando aí do A$AP Rocky que pegou o Dropomazo e fez três. Mano, como é que você faz três menagens diferentes no mesmo dia, cara? Mano, virado no ácido, cara. Virado é no muito, ácido. É tipo, muito. Não, mas no tipo, não, é porque isso parece em dias e dias. Cara, esse dia deve ter sido o dia mais longo da tipo vida assim, dele. É, o problema não é o fato dele estar virado no ácido, porque, tipo, eu consigo imaginar um cara pegando e dando conta disso aí, tipo, turned up on acid, tá ligado? Uh-huh. O problema é, tipo. Não, se bem que ele é o A$AP, tipo, o cara é o maior sex symbol nos Estados Unidos. Pô, o cara conseguiu arranjar. Ah, não, essa parte diferentes. É fácil. Tipo, essa parte essa é muito parte fácil, Daniel. Não vai arranjar nove minas pra fazer três homenagens num dia. Eu não tô cara. Falando pra gente. Eu tô falando pro A$AP Rock, é muito fácil. Pra gente, não é. Isso não acontece. Isso é fato. Mas pro A$AP Rock é muito fácil, cara. É muito fácil, cara. Não, mas imagina, tipo, mano. Sei lá. É que depende, ácido é legal, MD da hora. Maconha é sempre bom, mas o bom. Kennedy é a melhor droga. Kennedy é o melhor rolê. Melhor rolê. É, Kennedy é. George Michael antigo, né? Fez muitos bebês, cara. Fez muitos bebês essa música. É muito música de foda, cara. É o rolê da foda. Ah, é. Aí mas o álcool não é muito legal. Álcool não, cara. Álcool é ruim, cara. É ruim, eu acho whisky estranho. Whisky essas eu sempre ouço isso, né? Que tipo, álcool tipo meio álcool, que mela o esquema. Álcool e pó, cara. Álcool e pó é horrível pó não pra trepar. Ligado, mas álcool, tipo, ele dá um... É porque pó tem o tal do Limp Dick, mano. Limp Dick. Coke Dick. Então, às vezes, bala MD dá o mesmo efeito, cara. Bala MD também pode dar o mesmo efeito. Às vezes, tipo, você ganha na loteria o bagulho, meu, é, funciona, aí vai. E às vezes você perde toda. E você tá, tipo, lá, fritão e, tipo, Exatamente, cara, exatamente. Foda, cara. É meio estranho. É, muito bem, o Johnny Dasnuts. John. Mandou, e aí, Mussa, e Dark Souls 3? E aí, mano? Ah, cara, estamos aí, né? Estamos aí, né, cara? A gente vai poder jogar Dark Souls. Na segunda-feira agora. E vamos ver, assim... Parece promissor. Vamos ver. Acho que vai ser legal. Acho que vai ser bem legal. É, o que eu vi do moço do... Qual o nome? Qual moço? Qual moço? Não sei. Sempre esqueço o nome do diretor, cara. Miyazaki, caralho. Eu falei de três Miyazakis nesse programa hoje. É o do Miyazaki. O do... Dois Miyazakis e um Miyazawa. Dois Miyazakis e um Miyazawa. Exatamente. Tipo Silva lá no Japão. É. O Miyazaki, ele... É, o que eu vi da apresentação que ele fez lá na E3 pra gente, que eu estava justamente com o Paulo do Miyazawa, foi muito, mano, o jogo tá afinado. Dark Souls 3 é, tipo, parece o melhor até agora, assim. O cara aprendeu muito fazendo um Bloodborne ali. É. Nossa, tá lindo, cara. O jogo tá muito legal. É, justamente por isso, né? Porque o Dark Souls 2 foi meio decepcionante, um pouco, de certa forma, e o Bloodborne é bom, mas... Não é a mesma coisa que Dark Souls 1. Uhum. E, pô, agora o cara tem a responsa de fazer o último... E diz ele que é o último Dark Souls. Então, uma responsa. Vai ser o Compton dele, então. Vai ser o Compton dele. Não, porque ele vai fazer outros jogos. O Dark Souls acabou, tá ligado? Tanto que eles estão falando... Ele até, numa entrevista, até sugeriu que o próximo fosse meio tecnológico. É, tipo, ele queria fazer, meio sci-fi, cyberpunk. Trocar assim. O cenário e tal. Isso é legal. O que eu acho que ia ser muito foda. O que significa que ele tá escutando o nosso podcast, porque foi exatamente a ideia que a gente deu pra ele. Porra. Num dos episódios, cara. Ficou de graça, hein, filho? Ficou de graça, tá de graça essa. Eu tô bem empolgado, assim. Assisti os vídeos que rolaram da Gamescom e tal, de gameplay. E, pô, tá prometendo. Vamos aí, vamos esperar botar as mãos patas sujas no jogo e ver. Patas sujas. Ver qual é que é. Cauê Fonseca mandou aqui. E sobre o novo álbum do Dr. Dre com três faixas do Kendrick? Essas três faixas são muito boas. Eu tô tentando lembrar, tem uma faixa que eu ouvi lá que é tipo, mano, como se fosse um funkão, assim. Eu preciso ouvir de novo, cara. Eu vi uma vez lá na casa do Van Damme, assim, então eu preciso parar pra ouvir direito. Mas eu achei legal. Ele pegou todo mundo que ele produziu, tá ligado? É. Tem o Kendrick, tem o Snoop, tem o Eminem, tem todo mundo ali, tá ligado? Acho justo, tipo, é um bom último CD, assim. É meio que uma celebração do rolê dele, tá ligado? Total. E o Ricardo Filho mandou aqui, qual é a melhor, mas eu disse, a melhor coisa que aconteceu para cada um dos bucos nesse intervalo entre o último podcast e este? Então foi tipo do... Nossa, teu, do Daniel. Difícil. Difícil. Pô, eu voltei. Pior que tem coisas que aconteceram de forma legais que eu não posso contar, tá ligado? É, exato. É que tem coisas que tem muito legais que a gente tá fazendo, mas que a gente não pode falar. Não dá pra contar. Mas é... Ainda. É, mas, pô, eu posso dizer que eu voltei. Isso já, já fiquei muito feliz, já. já tá bem legal. Bom, como último que eu fiz faz mais tempo, eu acho que realmente consegui pegar, começar a entrar de cabeça mesmo em tradução de mangá, assim, tal. Pode crer. Foi a melhor coisa, que é um bagulho que eu tô curtindo demais de fazer agora. Pode crer. E o senhor é, mano, eu tenho cartão de... Tenho cartão de visita agora. Do Crunchyroll. Do Crunchyroll, isso é animal. Tenho meu próprio cartão, cara. Até parece gente grande agora. Gabriel Oliveira Almeida manda a última pergunta do dia. Mussa. Não sei. Oi. Se você joga Dark Souls em uma pegada competitiva, mas você poderia indicar algum site da comunidade PVP? Queria me aprofundar mais nesse estilo de jogo. Você joga Dark Souls competitivamente com ele mesmo. É só assim que vale. É o que eu ia falar. Só assim que vale. Quantas pessoas... Cara, é pior que eu não sei. Eu não sou muito do PVP, não. Eu joguei e tal, mas não sou super hardcore do competitivo, assim. Esses dias eu tava vendo uma luta de 2 horas do Bloodborne, cara. Caralho, cara. 2 horas, velho. Foda. 2 horas? Um duelo de 2 horas no Bloodborne, cara. Meu Jesus, cara. Muito pesado, né, cara? Essa galera vai longe nesses rolês, né? Nossa, muito pesado, cara. A galera não deixa o Mussa lutar contra, cara. Isso não é mancada. Não. Ele é o Orconcur, cara. É, exato. Mas é, desculpa não poder te ajudar, se não sou... abaixa a violência, né? Sem violência. Mas se aí, ó, se alguém que joga Dark Souls estiver escutando e joga um PVP e conhece um site da hora, manda aí nas... Tem um cara, lembrei agora, tem um cara, um canal do Twitch, que o nome do cara é Barnese Jones. Pode crer. Caralho. E ele faz todo dia streaming de PVP de Dark Souls. Pode crer. Ainda. Oh. E ele faz uns streams, o cara é bem gente boa, ele fala bem e tal, explica direitinho as coisas. E todo dia, quando no streaming dele, ele separa um momento pra analisar builds da galera que tá no chat. Então, tipo, tem um site que você pode montar sua build, aí o cara faz e manda pra ele. Aí ele abre no stream e vai comentando, analisando e tal. Então, de repente, é uma boa referência pra você seguir. Que legal. Nossa, que legal. É Barnese. Tipo, B-A-R-N-E-E-Z-Y Jones. Barnese. Barnese Jones. Animal. Bom, então, gente. É isso. Vamos fazer um rápido intervalo e voltar para o final deste Magnânimo Podcast. Yes. Yeah! What? What? Yeah! What? Voltamos! Para terminar este podcast. E nós temos só uma, já que estamos essa vibe japa louca, só temos uma dica, que é um dance music blog do Japão, com vários artistas japoneses que eu estou fissurado ultimamente, estou ouvindo tudo o que é possível aqui, porque eu acho muito divertido, que se chama Future Tracks, Future de futuro, Tracks, T-R-A-X, porque lógico, é o futuro. É o moderno. É o moderno. .jp. Tem tudo lá, tá em japonês, mas você não precisa necessariamente saber japonês para tudo, porque se você ficou só futucando nas... Porque música porque é uma língua universal! Obrigado. Nossa, exatamente isso, cara. Porque você vai só vendo as coisas. Ah, não, tem uma outra coisa que eu queria falar também, agora que eu lembrei. Mas enfim, é que você vai vendo as coisas e é só música. Então você só dá uns cliques nas coisas e outras músicas. Acha o botão de play e aperta ele. Exatamente. E tem muito, muito artista foda novo. Porque o botão de play é uma língua universal! É verdade, é um símbolo, de fato. E aí você tem desde, tipo, Electropop Kawaii, eu juro que não sei o nome de um gênero, Electropop Kawaii, Future Bass, Chill Trap, Future Funk, tem também, inclusive, anime, o pad, e dubstep, e bass, e hip hop, chill out, tem todos os tipos de gêneros possíveis. E todos eles são esse Future Pop maluco, Future Tracks, maluco. Future Music. E é muito da hora, cara. Eu curto muito, cara. Eu tô pirando nessa porra do caralho aí. É muito foda. Inclusive, até dei like aqui na página deles no Facebook, as we speak. E outra coisa que eu queria lembrar é de um programa de comédia que tem no Netflix, que eu não conhecia, eu conheci recentemente, chamado Comedy Bang Bang. Você já ouviu falar dessa porra, Daniel? Os caras são bons, mano. Cara, é muito da hora, moça. É tipo um talk showzinho, sim, bem formato talk show, só que é tudo surreal e é tudo, tipo, scriptado, entendeu? Uhum. E aí o cara, o que é o apresentador, ele fala, tipo, várias coisas estranhas acontecem. Aí, tipo, tem várias quebras de narrativa no meio do, uhum. do show e acontece alguma coisa bizarra. E aí ele tem uns quadros escrotos, nada a ver, assim, tipo... Ah, com os 10 melhores... Os 10 melhores espaguetes, sabe? Espaguete e tal. É só ele... Oh! É só isso, assim, tipo, meio surreal. Meio awkward, assim. E tem o Reggie Watts. E tem o Reggie Watts, que é um puta músico. O Reggie Watts é foda. Que fica lá e ele fica tocando, tá ligado? E ele fica fazendo umas musiquinhas pros caras e fica fazendo umas piadas enquanto... Ele é muito foda. É muito bom, cara. É muito bom. Então, Comedy Bang Bang e FutureTracks.jp. Muito louco, cola aí, louco. Músicas japonesas e comédias americanas. Aproveitando, compre os mangás que eu traduzo. Aê, pô. manda bala, vai, que manda bala. Jabba Bronze. Pokémon, os dois spin-offs do Ataque dos Titãs eu que traduzi. É mesmo, agora? Qual Sim. que é os spin-offs? É o Sem Remorso e o Antes da Queda. Qual que é o lance desses? É tipo... O Sem Remorso é um spin-off do Levi. Ah. É sobre a história dele antes do começo da história do mangá. Tá. E o, Antes da Queda é tipo centenas de anos antes, assim, do começo da história. Ah, é? É. Nossa, vou comprar. Cara. É muito tempo antes. Que da hora. Tokyo Ghoul, eu que tô traduzindo, Pokémon Black White tá acabando. O mangá é da hora. É? Não tenho preconceito porque o mangá é da hora. É mesmo, que da hora. Pokémon. Que mais? Cara, é tanta coisa que eu já nem sei mais o que eu traduzo. No Crunchyroll, várias coisas no também. No Crunchyroll, eu tô traduzindo algumas coisas que eu não posso falar que eu tô traduzindo lá, mas... Assista... Você que curte um animezinho, vai lá, assiste lá, baixa lá, acessa lá e tal, que é bacana. Louco. Tem bastante opção, inclusive de novelas e Ultraman e coisas assim e tal. Que E que mais? E assista o Calibre Lordal. Sim! Calibre Lordal, vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Olha! A gente tava Saguinha, falando... mano. Saga maquinando. Máquina da edição. Na função, o mago da edição, cara. Caralho, animal. A gente velho. Tava fazendo dois por semana, um de segunda e um de quinta. Mas a galera, não, porra, um episódio da Lore Run de Dark Souls por semana é muito pouco. Faz dois. Aí, tipo, não, beleza, vamos fazer dois. Caralho. Aí a gente tá fazendo Lore Run de Dark Souls de segunda e sexta. E algum one shot de quarta-feira. Louco. A gente tá gravando numa quinta. Ontem a gente gravou um vídeo nós falando, respondendo perguntas das pessoas. Que foi bem engraçado. Que da hora. Foi bem divertido. Louco. Então, Lauren Dark Souls, segunda e sexta, one shots de quinta-feira. Entra lá, procura lá. Tem no Twitter, tem no YouTube também. O principal é, lógico, é o canal do YouTube. Mas deem uma assistida lá, acho que vocês vão gostar. Animal. Louco. A gente tem gostado muito, pelo menos, de fazer. Não, dá pra perceber, cara. Vocês claramente estão se divertindo. É. Animal. Louco. Mussa. Oi. Mussa, por favor. Chegou a hora. Chegou a hora, cara. Pelos bons tempos. Calma. Se consegue. É memória muscular. Não. O problema não é nem esse. tipo, quais são os itens que tem que entrar? O Twitter, o Converse, uh-huh. O site, e o site. E o site. E a página do Facebook. E pode ser também, se você quiser, como extra, pode ser a página do Facebook também. Vamos lá, hein, galera. Deixa eu tomar um gole do meu chá. Do chá chamar. Sim, você consegue. É que é de bicicleta, mano. Ó, só não encosta no... Aí, pronto. Agora vai. Então, se você quiser mais Max Fibro na sua vida, tem muitas opções. Muitas opções. Você tem o site marcosilva.com, que é onde tem tiras, tem tudo, tem, não sei, quando o Falcão fizer a próxima mixtape, vai ter mixtape lá no site também? Vai ter mixtape, tem os podcasts do Navio Pirata. Navio Pirata sai todo que dia agora? Quinta-feira. Toda quinta-feira? É. Toda quinta-feira tem Navio Pirata. Você tem também a página no Facebook, tem o Conversa do Max Fibro, que onde você entra, tem pessoas maravilhosas lá comentando, a melhor comunidade da internet é o Conversa do Max Fibro. Meu Deus, quantas pessoas maravilhosas. Todos os lugares. Tem também a página no Facebook, que é o Somos Max Fibro, que é onde vai todo o conteúdo acabando indo pra lá. Exato. Tem também o Twitter, que é o Max Fibro underline. O underline é importante. Sim. Senão você Sim. cai na página de um cara que não atualiza o Twitter faz, tipo, sei lá, filho 10 anos. Filho da puta! Filho da puta! Arrombado. E é isso, Navio Pirata, toda quinta-feira com o melhor podcast do universo. É isso. Aí sim. Muito bem, parabéns. Acho parabéns. Que eu fiz direito? Fez. Foi, nossa, foi maravilhoso, cara. Nossa, sim, teve escolhendo lágrimas, cara. É. E é isso. No próximo episódio, o Raoni... Marcos. Vou tentar arrastar o Raoni para o podcast, porque ele está maluco fazendo várias fitas. É, mas se não, a gente vai ficar chamando várias pessoas. Moça sempre está bem-vindo. Você sabe como sempre. Estamos aí, estamos aí. Forever Capitão. Forever Capitão. E nós vamos ficar por aqui. Isso. E até semana que vem. Até. Falou. Yeah.